Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Meus amiguinhos, enquanto o Megazord não vem, nós estamos aqui nesse dia para fazer algo especial. Uma pessoa não fez aquele esquema de vamos marcar e ficou por isso mesmo. O cara realmente veio aqui trazer o jogo para a gente. Foi o nosso querido amigo Viking, que deixa o Yayan com ciúme. Ele mandou um e-mail, você viu? Bruno? Não vi. Você viu? É porque ele mandou, eu acho que ele mandou pro meu e-mail pessoal, que acabou então que ele ficou com ciúme específico, né? Ele ficou com ciúme, foi ficou o ciúme do beijo da barba. Você sabe quem é o Yayan, Kussa? Não, né? Não. Não, Yayan é o nosso viking de estimação, cara. Que fofinho. Ele nos ameaçou. Não. Que nos... Mas você tem que explicar pro cara por que ele é viking, né? Ele é viking de sangue. Pelo menos 0,04% do sangue. Ele é 0,4%, 0,04% nórdico. E ele provou isso, porque a gente disse que a gente só ia considerar ele viking se ele tivesse um barco. E ele provou, porque ele pesca lá em Septiba, então ele tem um barco, cara. Ele provou, mandou foto e tudo provando, cara. Lembra, Bruno? Lembro, claro. É maneiro. Cara, ele... Então a gente teve que chamar ele de viking. A gente fez a gente começou a fazer um card game, que não tem regra, não existe regra ainda. Mas a gente começou com a carta dele, e aí é um viking. A gente teve que comprovar isso na carta. Ele era um viking. E era ele no barquinho, né? Era ele no barquinho. Quando a gente comprar o Bifrost, eu vou personalizar a carta do Viking com a cara dele. Show de bola. Sabe qual é? Tá vendo, Yayan? Aí você ainda mola no nosso coração, cara. Pô, é porque não tem como mais, senão eu falava pra ele virar Viking lá no jogo. Agora só tem pra Valkyrie, eu acho que não vai ficar muito legal, né? Não vai bem, né, cara? Se bem que tem a esposa dele, a Valkyrie. É, ele também casou, todo mundo casou aqui, né, cara? Assim, o pessoal que quer casar tem que mandar e-mail pra gente, cara. Todo mundo que manda e-mail. Então acho que é melhor tomar cuidado, hein, porque... Olha não, aí. Não, eu mandei mensagem pelo Face, eu tô tranquilo. Toma cuidado, porque... Cara, e nós jogamos o Bifrost, cara. Olha isso, que incrível. O cara veio aqui, trouxe o Bifrost, a gente jogou, nós vamos falar dele já já. Mas antes eu queria falar uma coisa pra vocês, cara. Nesse sentimento viking, a gente vai entrar num momento testosterona, um momento de vikinização do Bazar dos Magos. Mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque aconteceu algo comigo essa semana. Eu não sei se eu tô ficando velho. Ah, tá. Vocês já viram? Vocês já viram aquele filme A Máfia no Divã? Vocês já viram isso? Cara, pode ser que eu tenha visto, porque eu conheço esse nome, mas eu não lembro se eu parei para assistir, entendeu? É com o Robert De Niro. Isso. Ele era um mafioso. E ele vai no psicólogo, porque o pessoal começa a mandar ele pro psicólogo, porque ele tá entrando em depressão, né? Então ele tá naquele... Tem crise de pânico, tem estafa, chora pelas coisas e tal, sabe qual é? E aí, cara, ele vai no psicólogo, tem até uma cena engraçada que ele vai conversando com o psicólogo. Ele leva os capangas dele, né? E o psicólogo é o Billy Crystal. É isso, eu acho. Acho que é isso. E ele leva os capangas dele, né, lá pro psicólogo e tal. E aí ele fala, eu vim me consultar, eu vou precisar fazer um acompanhamento psicológico. Só que tem uma coisa, se eu vir lá frutinha, eu te mato. Se você me fizer virar frutinha, eu te mato. E, cara, eu estava vendo um filme e eu não consegui conter, cara, a minha emoção, minhas lágrimas. Eu fiquei muito emocionado com o filme. E isso não tinha me acontecido assim antes, assim, de forma que eu visse o filme e falasse, caramba, que tristeza no meu coração, que coisa horrível, sabe qual é? Tá. Vocês já passaram por isso alguma vez na vida? Antes que eu conte qual foi o filme. Eu pensei que era com a marca do divã que tu tinha chorado. Não. Que eu ia falar assim, o Robert De Niro pediu pra não virar filtinho e na verdade foi você, né, naquele momento. Fui eu que virei. Mas não foi. É, então, queria saber de vocês, isso. Vocês passaram por isso já com algum filme, alguma situação assim que vocês se debulharam em lágrimas ou sentiram aquela emoção, a pontinha de emoção no seu coração? Cara, só piora com a sua discussão. Cara, é um confitado primeiro. É, eu já suei muito pelos olhos, entendeu? Quando assisti alguns filmes. Eu não choro, eu só suo pelos olhos. Entendeu? Cara, não. Peraí. Que essa... Olha só, o Cussa veio aqui trazer o Bifrost. Eu preciso contar como é que ele chegou. De Harley Davidson, sem brincadeira. Ele chegou de Harley Davidson com a barba gigante, que esse desenho que você viu na capa do podcast é ele, cara. Essa barba gigante. Ele desceu grandão, desceu lá, botou a mochila, tirou a mochila das costas, que ele trouxe uma montanha nas costas. E o cara. Tu sabe bandido de filme americano? Do Novo México, aqueles gangue de motoqueirão e tal. É isso, ele, cara. Aí, é ele. É esse cara. E esse cara vai me falar, você vai me falar que você suou pelos olhos. Suei pelos olhos, pô. Eu não chorei, pô. Suei pelos olhos. Então eu tô bem, velho. Cara, se você suou pelos olhos, eu tô legal. Eu não tenho mais problema nenhum. Tá tranquilo. Mas diga aí, de como, que momento, qual foi a situação assim que isso aconteceu? Quando eu tava assistindo O Gladiador, né, na cena onde ele finalmente morre e vai encontrar a esposa. Aquela cena eu acho ela foda pra caralho, e aí vem a declaração de a rainha, né, ex-esposa do imperador, que também tá morto, vira e pergunta quem é que vai carregar o rei. E aí a galera vai lá e carrega o gladiador. Aquela cena pra mim é foda pra caralho. E aí eu suei muito pelos olhos. Até pra suar pelos olhos. Até pra suar pelos olhos, o cara escolhe um filme badass, tá vendo? É verdade, né? Ele sua pelos olhos de forma macha, né? Exato. Agora, vai vir o Bruno e vai falar que chorou. Puta, no Marley e eu. Fala, Bruno. Pior que foi, né? Eu ia falar do Marley e eu, né? Olha aí. Parabéns! É, chega. Já foi explicação suficiente isso aí. Ai, ai. Não, mas eu tenho uma desculpa. Caraca, eu tenho uma desculpa. Pode falar. Sempre criei cachorro, tá? Ao contrário de você, que é uma pessoa sem coração, que tem um quintal gigante, não tem nenhum animal de estimação, eu sempre criei cachorro na minha casa, desde quando eu era pequeno. Então, cara, história triste com cachorro, é certo que eu vou chorar. Não tem jeito. Ah, cara, mas cachorro mexe com todo mundo, né, cara? Você sempre fica com aquela... Marley e eu é muito assim. Quando começou o filme, eu já sabia que o cachorro ia morrer e eu ia chorar. Sabe? Spoiler! Spoiler, cara. De Marley e eu. Eu li em algum lugar que filme, depois de um ano, não é mais spoiler, mano. Você não viu porque não quis. Então, mas Marley e eu, cara. Marley e eu não, cara, filme pra citar com utilidade. E é óbvio, quando eu comecei a ver o filme, eu falei, esse cachorro vai morrer. É essa a história do filme. Eles vão te preparar até... É assim, vamos ver alguém chorar. É o roteiro de Marley e eu. Podia ser o nome desse filme. Agora, eu vou falar que eu ainda fui além. Ah, não. Porque antes do filme sair, eu tinha lido o livro. E eu chorei com o livro no trem. Eu tava no lendo trem. Olha só que maravilha. Cara, eu... De uns tempos pra cá, eu choro mais, né, assim. Eu, por exemplo, eu chorei terminando de ler o Cujo, né? Ah, o Cujo. Cara, que terror. E não foi pelo cachorro, né? Não foi pelo cachorro. É um cachorro que eu queria ver morrer. Olha aí, né? Imagina um mashup, Marley, eu e Cujo. Ia ser. Cussa, mais algum momento que você lembre assim, que foi emocionante pra você? Não. Talvez que você não tenha chorado, mas um momento que toca assim no seu coração viking e faz ele parecer um pouco mais valquiresco, assim, sei lá. É, o Victor me envergonha às vezes, cara. Não, assim, de cabeça agora eu não tô lembrado nenhum, não, velho. Tá não, né? Não. Ele não vai entregar mais nada, pô, Bruno. Claro. Não. Ele quer... O cara se envolveu o jogo pra quem é apostador. Ele não quer sair perdendo da mesa. Né? É claro, né? Ele não vai... Mas então, eu chorei revendo, cara, a temporada final de House. Ainda nem cheguei no final. Pô, eu não vi. Você não viu ainda, né? Eu não posso falar porque para as pessoas que não viram, pode ser algum um certo spoiler, né? Porque o final de House é maneiro. É maneiro? Porra, é muito maneiro. Porque ele dá uma virada, assim, na questão do sentimento do personagem. Porque o House, ele passa as temporadas em busca de ser feliz. Vamos botar entre aspas aí, resumindo de forma simplista demais, né, cara? E quando, na última temporada, ele meio que descobre, né? Ele descobre que, na verdade... Olha só o que você vai falar, hein? Se mandar spoiler... Você viu? A última temporada eu não assisti. Você não viu? Porra, Cussa, você tem que ver, cara. Pô, eu não tenho o que falar, então, mas é emocionante, cara. É emocionante e o final de House é maneiro pra caralho. É maneiro. Tem umas paradas que podiam ser um pouquinho diferentes, mas o final é maneiro pra caraca. É muito bem legal. E aí, cara, quando eu comecei a lembrar de como vai ser o final, eu já comecei a sentir os meus olhos marejados. Marejados. Foi maneiro. Mas eu vou falar de um que vocês com certeza já viram na escola. Tem um momento que eu sempre... É assim, comigo tem duas coisas que me pegam muito. É pai e filho e amizade, assim, maneira. Sacou? A amizade é que me pega também. Cara, no Senhor dos Anéis, quando o Sam... o Frodo não tá aguentando mais, que ele tá subindo e ele cai. E mais no filme do que no livro. Que ele tropeça e cai. E ele fala, eu não vou conseguir. O Sam fala assim, não, eu vou... A gente consegue. Deixa que eu ajude. E o Frodo fala assim, mas Sam, você não pode levar o anel. E o Sam fala assim, não, mas eu posso levar você. Cara, vou te falar. Eu sempre fico assim, tremido, sabe? O beicinho assim pra frente. Oh, meu Deus. Sam, meu amigo, por favor, cara. Leva ele, Sam, por favor, cara. Leva ele. Sabe qual é? Cara, esse momento é maneiro pra caraca, cara. Eu acho muito maneiro. Sam, joga ele nas costas assim, vai subindo. Cara, eu acho, porra, é emocionante pra caraca. Não, é maneiro, mas não cheguei a me emocionar nessa parte. Todas as vezes que eu vejo... Eu acho que o livro chegou a mexer mais comigo do que o filme, mas foi só na primeira vez também. Eu senti muito. Então, meus amigos, agora que nós compartilhamos, que nós somos quase amiguinhos de mãos dadas, indo pra Brokeback Mountain. Não. Ver o... Que isso? Não? Não, é. Calma aí, acho que foi o podcast errado, hein? É Team Viking, não de cowboys. Ah, é verdade. Então, beleza, escapamos de Brokeback Mountain, vamos ver o pôr do sol no mar aberto. Vamos para a entrada e voltamos já para falar de exclusivamente Bifrost no nosso primeiro bloco. Vamos lá! Hey, man! Hey, man! Isso aí! Então, meus amigos, conseguem sentir a brisa em seus rostos? Sentem a testosterona se elevar no seu bingolim? Estou ouvindo ao longe, Heinal, o guardião da ponte, tocar o chifre Gjallarhorn. Se conseguem sentir, então preparem-se, peguem seus machados, erguem seus escudos e corram para a batalha, pois apenas os mais valorosos chegarão a Asgard e a Valhalla. Não há outro lugar para chegar e não há outro lugar que você queira estar mais do que aqui conosco, pois vamos começar uma jornada rumo a... meus amiguinhos, voltamos. Eu esqueci de apresentar vocês. Eu estou aqui com o meu querido amigo Fizzle, Bruno. Eu. Tô renovado. Tá, sabe que horas eu dormi ontem, cara? Não. Eu dormi ontem era 4 horas da tarde, mais ou menos. E acordei hoje 11 horas. Tá bom? Parabéns, cara. Parabéns. Muito legal. Muito legal. A gente que estava marcado às 7, né, da noite ontem. Não, mas a minha internet estava ruim também. Tinha as duas opções que você deu lá no nosso chat, na parte caverna, as duas estavam certas. Olha aí. Ah, é? Você estava tanto dormindo quanto estava com a internet ruim. É isso? Isso aí. E o Bruninho, que está comigo, e também tenho aqui o Viking, o capitão guapo do Meyer. Conhece aquele ditado que diz que quem é do meia não bobeia? Não pega mocreia. Não pega mocreia, não tem diarreia. Não vacileia. Não vacileia. Nossa, esse cara é o nosso querido Cursa Mitri. Diga aí, Cursa, tudo bem? Tudo certo, Rio Galera. Novamente por aqui, dando as caras. E, porra, novamente agradecendo aí pelo convite, né? Nada, cara. Obrigado você por ter aceitado e ter participado aqui conosco. E também de ter trazido aquele joguinho delícia aqui pra gente jogar. É, falando nisso, pra... deixa eu fazer só comentário. Eu acho que vai chover, tá? É, né? A gente vai chegar nessa... Vamos chegar nesse momento aí. Pelo menos Bruno! Todo mundo que ouvir esse podcast vai ficar fascinado com essa desculpa. A comprovação de que o jogo Bifrost está inaugurando uma classificação nova, Brazuca Rui BR. Né? É. Pra quem não sabe, o Cursa Mitri é o criador de Bifrost. Cursa, fala um pouquinho aí sobre o projeto, sobre onde ele está, como é que o pessoal participa, antes da gente falar efetivamente do jogo. Bem, o Bifrost é um jogo, um party game, né, que são jogos festivos, digamos assim, mas resumindo de uma forma um pouco mais comum, são jogos que dá pra você jogar normalmente em qualquer local sem nenhum problema, do tipo, você pode jogar dentro de um bar, você pode jogar numa viagem, você pode jogar na festa chata da sua tia, né, que dá pra 2 a 10 pessoas. E ele tem como inspiração... É tipo uma pizza, né, cara? Caraca. Com a diferença que a pizza acaba, o jogo não, você não vai comer ele, né? Olha aí, cara, essa saída, ó. Essa saída foi de boa. Mestre, essa foi de mestre, assim, parabéns. É recomendado que você não coma ele, né? É, se caraca, você comer, ganhou, você pode... Ganhou 200 XP com essa aí. Parabéns. E ele é inspirado, né, naquele antigo jogo Copo d'Água. Ou também conhecido como Dormioco, Rolha de Porco, Fedor, não sei se tem mais algum agora que eu me lembre. E só que ele tem uma dinâmica de compra, descarte, roubo de carta, e ele é totalmente ambientado em cultura e religião viking, né, religião nórdica. Então você vai ter lá os deuses, você tem as runas, você tem várias coisas relacionadas realmente à mitologia nórdica, você tem os artefatos como o Mjolnir, o Isvalin, o Tarnhelm, né, o Mimisburn. E várias outras coisas que a gente tá botando aí no jogo. É verdade. E tem algumas que a gente nem chegou a ver aqui na mesa, né? Mas que você já tá planejando implantar aí no jogo. Né? Na verdade a gente mecânicas na mesa... e personagens. Na mesa a gente não viu, por exemplo, as cartas especiais que a gente já tem, que é o Baradin, que foi um crossover do Reinos e Relíquias, o Torin Caverna, que é um crossover do Masmorra de Dados, já tá garantido o Tarnhelm, que é uma... É um artefato que desvia a pilhagem pro jogador adjacente. Eu achei isso muito maneiro, cara. E tem o Isvalin também, né, que você falou. O Isvalin é o escudo que anula a pilhagem. Então, são algumas coisas que a gente acabou não vendo ainda na mesa. Quer dizer, na mesa que eu levei pra vocês por causa do deck que a gente tava usando. No deck escrito à mão aqui que a gente já testou todos esses. E deixa o jogo com uma dinâmica ainda muito mais zoeira. Maneiro, cara. A gente jogou porque o Cursa veio aqui, ele fez questão de visitar os maguinhos aqui nas suas casas e trouxe o jogo pra gente conhecer, cara. Trouxe o jogo pra gente jogar de verdade. Jogamos eu e Bruno, eu tô tentando gravar um vídeo, cara, pelo menos pra mostrar um tutorialzinho do jogo. Mas eu também vi, cara, aqui no Catarse, tem trocento... Eu nunca vi um Catarse com tanto vídeo, cara. E com tanta notícia também. Verdade. Trocentos vídeos, cara. Então, assim, Nosso vídeo não vai fazer muita diferença, mas nós vamos gravar. Vou tentar gravar aí pra gente colocar não. Essa semana. Vai fazer diferença porque somos nós. Ah, é verdade. Sim. Porra, cadê a autoestima desse cara? Cadê? É verdade. Somos nós, vai ser o melhor de todos, todos. Vai estar lá o vídeo do Bazar dos Magos também, compondo aquela página bonitinha. E cara, ele trouxe, a gente jogou. Bruno, fale... aproveitando pra gente tirar um pouco o foco aí do criador, porque ele só vai... Ele sabe tudo e fala disso o tempo todo. Eu queria que você explicasse o jogo pra quem nunca viu. Como é que se joga o Bifrost? Você sabe que é Bifrost, né? Não é Bifrost. Eu sei. Né? Eu até falar sobre o nome do jogo... A ideia do nome foi Seja Frio, foi essa questão de você ser frio cê e tá quebrar. Você tá brincando, né? Você tá zoando pra caralho. Não estou zoando, não. Não, Bruno. Não, olha Bruno, só. Você vai... Ou você vai numa loja pedir uma geladeira. É uma coincidência muito grande, tá lá, Bifrost, tudo bem que é I, não é E. Eu fiquei imaginando, pô, é um jogo de flip, a parada tá ali, então... Cursa, se o... E você quiser ir embora, pode ir, cara. Tá? Bifrost é o nome da ponte que liga os nove mundos. Na verdade, eu acho que ela só liga Midgard e Asgard. Isso, né? Eu acho exatamente. Que é exclusivamente Asgard a Midgard. E mas o nome é Bifrost, com V. Bifrost. Você tava zoando, Bruno? Eu tava, sei. Claro que tava. Você é um viking de Septiba lá junto com Yayan, você, pô. Você não entendeu? Isso aí foi a deixa dele pro Cosme botar o Batuntz. Ah, foi isso mesmo. Então, meu amigo, explique o jogo em que todos têm que ficar frios pra vencer. Vamos lá, o jogo é o seguinte: você tem um baralho lá, um deckzinho que você embaralha no início do jogo e distribui uma mão de 5 cartas pra cada jogador que tá na mesa. Beleza? Beleza. E aí. O primeiro jogador, ele decide entre jogar uma carta na mesa que vai ter um efeito ou aguardar, né? E... Como é que é? Entendi. Tá vendo que aguardar. Eu tô se perdendo, né? Aguardar. Aguardar, entendi. Passar a vez, né? Não fazer isso nada. Aí, passar a vez. Tá. Quando ele passa a vez ou quando ele termina a ação dele, ele é obrigado a passar uma carta pro jogador seguinte. E aí, se ele tiver... Uma carta, menos... não. Um chamado. Um chamado. Desculpa. Ele tem esse nome especial. Ele passa um chamado pro jogador seguinte. E se, nesse momento, ele estiver com menos 5 cartas na mão, ele completa a mão dele comprando cartas da mesa. Tá? Beleza. Tá mesmo. Ok. E essa, na verdade, é a única mecânica que funciona o jogo todo. Basicamente. Exatamente. É o jogo vai rotando assim, as pessoas vão fazendo os efeitos. Tem das cartas disponíveis. Você tem os deuses, que faz parte do seu objetivo. Você tem que ter 5 deuses diferentes na sua mão para ganhar o jogo. Você tem as runas. São várias runas, cada uma delas tem efeito. Pode ser efeito de comprar um chamado, pilhar a mão inimiga, que é tentar roubar uma carta inimiga. Você tem a Valkyria, que ela impede que o inimigo pilhe a sua mão, se o inimigo estiver usando o Viking. Além disso, você tem o Mijoni. Tem o Mijoni, que é uma pilhagem especial que, por enquanto, ela não pode ser bloqueada, a não ser que a meta estendida lá do escudo especial seja liberada. Não, cara, eu acho, esse escudo ele já tá no projeto inicial, né? Ele tá no projeto, mas ele é uma meta estendida do projeto. Ah, tá certo então. Então aí, beleza, certo. Entendi. E é isso, cara. E a questão é você tentar avançar no jogo, conseguir os seus deuses, até apalhar os adversários o máximo possível para que eles não tenham acesso a isso. E quando você consegue os 5 deuses na sua mão, você tem que baixar da maneira mais sorrateira e sacana possível. Por quê, Vitor? Por quê? Eu sinto uma mágoa nessa frase aí. Porque a pessoa que baixar, ela venceu a rodada, né? Isso aí. Mas perde a rodada, efetivamente, a pessoa que baixar por último. Ou que não baixar nunca, né? De alguma maneira. O jogo, ele mistura algumas mecânicas aí que eu achei muito legal, cara. Ele lembra, por exemplo, tem vários jogos que você encontra no mercado aí que que eles têm uma parte das mecânicas aí do Biff Ross. Por exemplo, ele tem um pouco de Uno, né, daquele sentimento de que você vai fazer a mesa funcionar de forma diferente com as runas que você tem na mão. É. Ele tem um pouco de alguns jogos de carta, como ele falou, o próprio copo d'água, o rolha, o cara preta, que é tudo a mesma coisa, né? Tudo o mesmo jogo. Você junta quatro cartas iguais na mão e tem que baixar sem ninguém ver, né? E última vez toma uma rolhada preta na cara ou bebe um copo d'água até explodir a bexiga. até o Kusa disse assim que, apesar da regra, a regra do jogo não prever, o bacana é jogar com algum tipo de penalidade, né, e recompensa. Na verdade, o que está na regra é a gente incentiva uma premiação para quem ganha e uma punição para quem perde. Quais vão ser as punições ou as premiações, a gente deixa totalmente a cargo dos jogadores, até porque isso aí varia de grupo para grupo. Tem grupo que vai querer botar bebida, tem grupo que não quer, tem grupo que vai querer dar uma zoada, tem grupo que não vai querer, tem grupo que... Então, assim, varia de grupo para grupo, entendeu? Tipo, eu já vi, por tem exemplo... Tem até um caso especial aí que você contou, né? Tem gente que já falou que é o novo strip poker da parada. Strip poker não existe mais. Vai ser strip bifrost. Strip bifrost funciona. Aí, dependendo de quem ganhar, a tirar a roupa pode ser um prêmio ou uma penalidade. Né? É verdade. Não é, não? Eu não tinha pensado por esse lado, mas não, bem, não. Bem colocado. Se bem que o prêmio pode ser tirar a roupa pra pessoa que perdeu também. Ou a penalidade, né? É relativo. Então, assim, o prêmio e a penalidade, seja qual for, seja uma bobeira qualquer, cara, sempre vai dar um aspecto mais legal pro jogo, parece. Verdade, né? Sempre verdade. Vai ter. Não, porque, agora sim, a gente jogou sem prêmio, sem penalidade, até porque ele veio mostrar o jogo pra gente, e foi muito divertido, cara. E, eu, pelo menos, me diverti bastante, bastante. Você esperava que eu falasse, eu me desperdi também, né? Não, eu ia falar que mesmo que for um copo d'água, né, cara... Às vezes a prenda pode ser algo muito simples. Teve um grupo, por exemplo, que falou comigo que estava jogando, e a penalidade que eles colocaram era, cada um, eles tinham uma parada, eu não sei aonde eles estavam jogando pra ter isso, ok? Mas eles tinham uma parada de fantasia. E aí quem perdia tinha que botar uma peça de fantasia no corpo. E aí falaram que no final, cara, tipo assim, tava aparecendo umas paradas muito doidas, porque o cara tava com 30 coisas de fantasia diferentes, e aí aquela parada... Aquele ser, sabe-se Deus, de onde surgiu, né, cara? Mas cara, aí... É o contrário do strip poker, né, cara? É verdade. Ali. Só que aí faltou que tinha que ter uma foto no Facebook, porque não é penalidade suficiente só vestir. É engraçado, né? É engraçado. Ah. Você vai zoando o cara. Assim, o cara às vezes não pode escolher a fantasia que vai botar, aí você bota um biquíni no cara. É engraçado. É difícil divertir o Bruno, cara, vou te falar. O Bruno, ele te desanima às vezes, sabe qual é? Você chega lá, eu falei isso algumas vezes já, você chega ali e fala, caraca, Bruno, olha aqui, jogo, cara, se a gente botar esse jogo e tal... Qual o número da regra mesmo? Igual o Chaves, isso, esse aí, Isais, e a gente pá, Isais, e pô, e tá, e aí o Bruno fala assim, cara, Você falou em Chaves agora, deixou todo mundo deprimido que tá ouvindo. Porra, é verdade, cara, olha aí, tristeza. Tá falando de mim. Mas tinha um número, não tinha? Regra número 8? Que você número 8, tinha essa. Não lembro porquê, mas eu lembro que... Era uma lista de como estragar amizade, uma isso, parada assim. Isso, era isso. E tinha número 8, era fazer isso, era sempre responder desanimadamente quando seu amigo chega com essa... Animado. Com esse ânimo. Eu chego com ânimo, ele, legal. Aí pô, fala, pô, maneiro, você botar fantasia nos outros e tal, ele, tá bom. A dica é a seguinte, só vira pra ele e fala assim, cara, pela tua voz eu acho que vai chover. Mãe, agora ferrou. Vai virar jargão isso. Não, nós vamos explicar isso já. Mas e aí, Bruno, você ia falar alguma coisa? Você ia falar. Agora eu já não lembro, né, pô? A gente deu tanta volta que eu já não lembro. Agora sim, eu fiquei pensando um pouco depois na ideia do strip de frost. Isso ficou na tua cabeça, né, Bruno? Pô, cara. Com o passar do tempo, o jogo vai ficando. Você vai se extraindo cada vez mais, né? Aí a chance de você perder é maior ainda, né? É verdade, cara. Mas, então, cara, então assim, a gente jogou, eu achei divertidíssimo, eu não sei o Bruno, porque o Bruno realmente é difícil. Ele fala, se não, ele falar porra, assim, cara, cara é legal, muito, cara, considere muito. Uma vitória absurda, se ele falar que é legal. Porra. Quando ele falou que adorou X-Wing, eu acho que ele venceu, o X-Wing é o melhor jogo do universo, cara, ele adorou. Entendeu? Ah, nem tanto, então, o Vitor é exagerado pra cacete. Quando algo diverte ele, cara, é muito bom. Mas, tô brincando. Bruno, tu gostou, Bruno? Tu gostou? Porra, fala aí. Eu gostei muito, cara. Eu já tava pensando em como que a gente ia fazer com a cota lá de 32. É, cara, a gente... Porque o jogo, ele fez o tempo passar de uma maneira que há muito tempo eu não vejo um jogo me distrair tanto. Olha aí. Cara, não. Podia ter uma música agora de fundo nisso aí. Pô, olha, como o cara é exagerado. Não, terminei. Conclua, seu... Não, era isso, cara. O jogo, ele me empolgou e me divertiu de uma forma que eu vou te falar que ele superou minhas expectativas. Superou de verdade, né, cara? Eu tava esperando um jogo divertido, porque eu vi os vídeos, entendeu? Então eu vi que o pessoal se divertia, eu vi que a coisa rodava bem e tal. Mas superou minhas expectativas também. Eu tava esperando um jogo diferente e, cara, ia muito bacana. E olha que a gente jogou com três pessoas, a gente jogou em dupla, né? Eu joguei com o Curso enquanto esperei o Bruno. Foi bastante divertido, mas, cara, não chegou perto de ser divertido quando o Bruno chegou. E eu tenho certeza que se botasse mais duas, três pessoas ali, cara, o jogo ia ficar impagável. Ia ser impagável, ia ser demais, cara. O título de Brazuca Rui BR é pouco, cara, pro que o jogo deixa a gente divertir. As cartas, que as runas, que você pode zoar mesmo seu amiguinho, né? Você pode sacanear ele mesmo, deixar ele sem jogar, jogar carta errada pra ele, fazer ele perder um deus, fazer ele te dar a carta que ele não quer. Inverter a ordem da mesa. É inverter a ordem, deixar ele sem jogar. Vai, fala. Devolver. Tipo, você pode inverter a ordem da mesa, devolver uma carta que o cara acabou de dar e ganhar outra dele. O que é uma situação muito boa, quando o cara só tem uma carta na mão que ele quer passar pra frente. Tem quatro deuses e uma runa. Você vê a cara de raiva que fiz quando você devolve pra mão dele. Você vê, né, cara? Você vê a cara de raiva do cara. Quando ele tem que dar uma carta que ele não quer te Exatamente. Dar. Porque assim, nesse caso desse jogo, eu joguei diversos party games, né? Mas eu não lembro de nenhum que eu tenha jogado, pelo menos, até um pouco tempo. Eu sei, por exemplo, o King of Tokyo, que você vai zoando os amigos, você vai tentando destruir o monstrinho dele, ele entra em Tokyo, você tira, você bota as fantasias e tal. Deixa eu lembrar um outro party game aqui. Nosferatu, você tem aquele lance de você ficar escondidinho dos seus amigos. Ilegal, que é um que tá chegando aí da Conclave, que ele tem um certo roleplay, você tem que disfarçar e tal. Mas, cara, essa mecânica de você obrigar o cara a fazer uma coisa que ele não quer, isso, cara, Exatamente. Isso é muito divertido, cara. E isso é algo que eu não vi há muito tempo em jogo. Eu Depende, não tô lembrando aqui. Né? Na cabeça, eu não tô lembrando. Não, claro, você não, obriga não. O cara. Eu ia falar assim: depende, se o cara não tiver o Valhalla inteiro na barba dele. Tem fica essa mais aí, fácil, né? Também, né? O cara tirou quatro Valkyrias da barba, né? Se o cara não for assim. Cara, mas essa mecânica de você obrigar o cara a fazer o que ele não quer, isso, cara. É divertido, entendeu? Principalmente se as pessoas tiverem no clima. É claro que se eles estão jogando Bifrost, eles vão estar nesse clima. E isso é maneiro, cara. Porque você mexe um pouco com o conforto do cara, né? Porque por mais que os jogos criem umas situações divertidas e tal... Tipo Munchkin, por exemplo. Em que você pode criar problema pro cara. Você melhora o monstro do cara. Mas você nunca tá obrigando o cara a fazer uma coisa que ele não quer. Entendeu? Você, ele enfrenta o monstro se ele quiser, ele vai fugir se ele quiser, ele vai fazer alguma coisa se ele quiser. Você não fala assim, ah, agora você vai enfrentar o monstro e fugir. Não tem isso. Eu vou te falar uma coisa que eu não tinha pensado. O Bifrost, eu acho que ainda tem uma vantagem em cima do Mantic, porque o Mantic, o objetivo dele não é o outro jogador. O objetivo dele é... Ele te deixa muito mais focado em avançar em cima dos monstros do que você avançar para cima do jogador adversário. Eu não diria que isso é uma vantagem nem desvantagem. Eu acho que isso não tá nesse nível de ser algo melhor. Porque assim, Mantic é maneiro pra caralho. É maneiro, mas eu acho que... Eu quis ser vantagem na na chance de... Ah, na zoação de você, de você provocar. Porque assim, cara, é o Munchkin, você só vai mesmo ter essa postura de provocar e sacanear o cara se você estiver jogando nesse ritmo. Se você for num ritmo mais estratégico, você vai cortar as coisas pra te favorecer, não pra sacanear o cara. Entendeu? É, cara, eu não sei onde você jogou Mantic. Todo Mantic meu vira sacanear os outros. É, porque você anda todos. Jogando muito com adolescente, né? É, também, né? Não, mas a última vez que eu joguei Mantic foi com o Roberto e você. Tá. Foi a última vez que eu joguei. Você ganhou. É. Né? Ou nós somos adolescentes aqui. Não. Você continua estando velho, mesmo assim, Beto. Foi uma boa tentativa essa. Droga! Então, cara, assim, eu achei esse aspecto muito maneiro. Esse aspecto de você ter que tirar o cara da zona de conforto completamente. Você fala assim, beleza, eu vou roubar uma carta tua agora. Beleza, cara, sabe aquela carta que você me passou e você só tem quatro deuses na mão? Então, agora você vai ter que me dar outra. E o cara vai falar assim, porra, eu não queria dar essa carta. Sabe qual é? Sabe aquele... aquela parada que você não queria fazer? Então, agora você vai ter que fazer. E pronto, entendeu? E isso é maneiro. E isso dá uma tensão, uma leve tensão e deixa o jogo maneiro pra caramba. É. Achei divertidíssimo, já falei algumas vezes. Uma coisa só que eu acho que é legal assim comentar, que isso cria também uma dinâmica muito complexa, de certa forma. Complexa, modo de se dizer, né? Assim, que você tem que saber gerenciar muito bem o que tu tem na tua mão. É porque toda vez que você vai terminar a tua rodada, tu tem que passar uma carta pra frente. Às vezes a gente se esquece disso. E aí a gente tem quatro deuses na mão e uma runa. E aí você usa a runa, não vem nada pra tua mão e você tem que passar um daqueles quatro deuses pra frente e você fala assim, caralho, agora eu tenho que passar pra frente. Tem que passar um desses, é isso. Tem que passar um deus. Isso te denuncia também, né, cara? Porque o outro jogador sabe que tu tá com a mão muito boa pra tu tá passando o teu. Verdade. E isso acontece muitas vezes, assim, que você acaba pensando um pouco como um card game, então você vê, ah, se eu jogar isso aqui eu vou comprar, se eu jogar isso aqui eu vou fazer, e às vezes você gasta aquela runa que era a única coisa que você tinha pra passar adiante, sem perder ponto, porque assim, ponto entre aspas, né, porque a ideia é você juntar cinco deuses diferentes, né, cinco deuses diferentes, e tem hora que fica aquela runa rodando a mesa inteira e aí cada um esperando o outro fazer, tomar uma ação diferente, né? Porque se ficar aquilo ali, ninguém vai ganhar. E fica aquela runa rodando e rodando, e quando roda a mesa toda, ela volta pra sua mão e tu fala, meu Deus, eu passei isso. E aí fica aquela tensão, quem é que vai mexer com isso, né? Algumas pessoas até comentaram sobre isso com a gente, mas isso de certa forma é um legal, de certa forma, na mesa, porque quando você vê que a runa que você passou pra frente, ela girou a mesa inteira, você sabe que todo mundo na mesa tá preparado pra bater, então você tem como tomar alguma atitude... Pra você falar assim, opa, calma aí, se todo mundo tá pra bater, agora a jogada tá na minha mão. Eu tenho agora o controle de fazer alguma coisa diferente, o que a galera não tem. Então, assim, até essa jogada, assim, essa sacada, às vezes a galera não teve ainda. Mas, assim, são coisas que a gente vai vendo... Desculpa, Cusco, termina aí. Não, é só uma coisa que a gente vai vendo conforme o jogo vai girando, a gente vai vendo esse tipo de coisa. É, porque o bacana é o seguinte, se vocês estão jogando com uma penalidade pro perdedor, às vezes você tá passando essa runa e você fala assim, pô, cara, se eu der um deus pra esse cara aqui, ele vai bater e eu fico de olho nele. Porque esse cara vai bater, eu vou baixar e a gente vai dar um tapa na cara daquele ali, sacou? É, porque eu jogava uma vez, eu lembrei agora, o pessoal da escola, adolescente que só faz merda, né? A gente só pensa mal. A gente tinha esse do pintar a cara, faltou rolho uma vez, que ninguém tinha, ninguém não sei o quê. Aí alguém deu a ideia de que o perdedor tomava um tapa na cara. Fudeu. Aí ficou nesse sentido. E aí? Entendeu? Ficou roxo? Aí foi isso. Claro, né? Fiquei vermelho pra sempre. Aí chegou em casa, qual foi a explicação pra mãe? Ah, eu tava jogando, não, faltou sei rolê. Lá, cheguei de madrugadaça, velho. Cheguei de madrugada, nem lembro. Ô mãe, faltou entendeu? Rolê, então, assim, por isso eu levei um tapa na cara, fica estranho, velho. É verdade. Então, meus amigos, é isso, cara. Eu me diverti muito. Bifrost é aí um jogaço, é um party game, né? Um jogo é focado pra isso mesmo, pra gente rir, pra gente zoar, pra gente sacanear um amiguinho. Teve a história aí do Tá Chovendo com o Bruno, porque o Cusco tava batido, né? E ele simplesmente olhou pro lado e falou assim, cara, acho que vai chover. E o Bruno virou de costas praticamente, a gente baixou as cartas, ele voltou, ficou olhando pra gente, a gente ficou falando, e ele olhando, e tipo, de quem é a vez, né? Passando na cabeça deles. Quem vai jogar agora? Será que é minha vez? Isso, será que não é? E, cara, ficou, tipo. Claro que não foi, mas na minha cabeça foi 20 minutos que ele ficou assim. claro que foi. Ficou 20 minutos ali e tal, até que pá, até que caiu a ficha. Ele, caralho. Se perdeu no jogo, Bruno. Como foi passar aquele momento? Como foi viver aquele momento, Bruno? Cara, foi que a gente. Na hora a gente até comentou isso, que o jogo ele te envolve muito, né? Você fica se distrai com a possibilidade de ganhar a qualquer momento, se distrai pensando o que, que vai fazer na próxima rodada. É muita coisa chamando a tua atenção, cara. É o chamado que o adversário tá jogando. E é foda. E quando você vê, alguém já bateu, né? É. Quando você percebe. Como a gente fala, quando você tenta ficar muito concentrado, você se distrai até com o pó do biscoito que tá em cima da mesa, velho. É verdade, né, cara? Você fica tenso. E depois de algumas rodadas, o Bifrost faz isso, né? Depois de você ter girado algumas vezes a mesa, você já percebe que você tá com 3-4 deuses ali. Você sabe que o pessoal também tá. Então aí a coisa começa a ficar mais tensa, né? Você fica, caraca, quem é que vai bater? Eu tenho que ficar olhando pra carta dele, eu vou segurar a minha aqui e tal. E fica mais tenso, né? Começa a ficar mais com um ritmo diferente o jogo, né? Fica mais compassado, assim. O pessoal com mais cuidado, com mais olhando tudo. Isso aí. E, cara, além do Bifrost, também tem as runazinhas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre as runas feitas à mão. Exato. É verdade, ele falou que a caixinha também é feita à mão. Exato. Isso aí. Todo o trabalho do Bifrost, de certa forma, a gente está tentando fazer ele da forma... não as cartas, né? Porque se a gente fosse fazer carta rústica, ia dar um frete muito grande, porque ia ter que ser em pedra. Mas a gente... Imagina. O trabalho das caixas e das runas, eles são feitos à mão. Fazem casca de carvalho. Tem que ser... Haja carvalho, hein? Haja carvalho. Haja carvalho. Isso caixinha... não é sustentável. Foi mal. É, exatamente. As caixinhas do jogo, né, que é o de um dos níveis das recompensas que nós temos, a partir do nível Coragem, né, já tem a caixinha, o baú de madeira. Ele é um baú de MDF, não é aquele papel cartão, como algumas vezes o pessoal tem feito aí para alguns financiamentos. Ele é madeira mesmo, MDF, e ele é pirografado à mão, um por um, para a pessoa, e isso, assim, claro, envolve um custo um pouquinho maior, mas é um trabalho que, pô, tá ficando muito maneiro. Pirografado, na verdade, é você desenhar com um negócio quente, né? Exato. Só pra ficar claro aí, vai ter ninguém passando nada errado na caixa. Não. Pirografia, pra quem não conhece, é uma técnica onde você vai, tipo, queimando a madeira, e aí com isso você vai criando... A madeira fica mais escura, e aí você vai criando desenhos com essa queimadura da madeira. Entendeu? Piró, né? De piró de fogo, né? Opa, piró, entendi. É piró. Piró de fogo, tá. Né? Que vem de piro, né? Do grego piro. É verdade. E aí você vai queimando a madeira. Então a caixinha ela é toda feita à mão, uma por uma. Entendeu? Trabalho muito, muito bonita legal. Pra caramba. Muito bonito. E também tem as runas, né, que pra quem gosta, assim, acha maneiro essa coisa mais medieval, uma coisa mais nórdica ainda, a gente tem também um conjunto de runas, né, que é feito em ônix negro, que é talhado na pedra, né, tipo, cada uma é talhada uma a uma, não é uma máquina, é o cara que faz, vai talhando uma a uma. Mas como que seriam usadas as runas no jogo? No jogo, assim, existe uma questão que é o seguinte, a gente já tem uma regra pronta, a gente tá vendo aqui como é que a gente vai fazer pra liberar isso, se a gente vai já liberar no manual, mas existe uma regra pronta já, por exemplo, pra função de card game que você faz pontuação de ponto. Uma das ideias seria você usar essas runas como coisa pra contagem dos pontos. Pra contabilizar, né? Isso. Mas, de certa forma, as runas elas não têm, primariamente, uma função dentro do jogo, entendeu? É mais pra uma coisa pra quem gosta de runas, até porque, quando eu comentei com vocês, mas pra quem não ainda viu alguma coisa do jogo, as runas, elas são realmente as runas nórdicas, né? As runas do Elder Futhark, e elas estão relacionadas com os efeitos que a gente tem dentro do jogo, estão relacionados com o significado delas, realmente. Então, que maneiro, cara. cara. Maneiro saber isso, de verdade. É pra, inclusive, assim, pra quem gosta de coisas de paganismo nórdico, essas paradas e tal, já teve até uma galera que tava conversando comigo que isso vai ser usado como material pra ensino de informação sobre mitologia nórdica, mitologia, coisas do tipo. E aí... Pra quem quer começar a ver alguma coisa de runa, o jogo ele já, a gente vai mandar pelo guia digital, né, o Como Atravessar a Bifrost, o guia básico sobre a cultura e religião nórdica, que é um guia PDF que a gente vai mandar pra pessoa que apoiar o projeto, vai ter uma explicação básica sobre as runas, o porquê do efeito dela ser daquele jeito, porquê a ilustração ser a ilustração que é, porque também tem a ver com o significado da runa, e aí tudo isso vai já dar uma base pra quem de repente quiser, inclusive, começar a estudar uma coisa sobre runas. Ah, maneiro, cara. Agora, agora aproveita que você começou a falar sobre o financiamento e fala aí do Catarse, como é que tá, o que, que você espera. Fica à vontade aí, você tem esse tempo aí para falar sobre o financiamento do Bifrost como você desejar. Bem, o financiamento ele tá no ar desde o dia 22 de outubro, né? E ainda falta aproximadamente 20 dias, mais ou menos. Dependendo de quando o podcast vai ser lançado, vai estar faltando algo em torno de 20 dias. É, a gente até agora já está com aproximadamente 35% da meta batida, né? Uhum. Infelizmente a gente sabe como é que brasileiro é, sabe que vai deixar meio que para a última hora. Mas a gente convida todo mundo aí lá para poder conhecer o projeto, até porque é aquela coisa, quanto mais rápido a gente bate a meta, mais fácil a gente alcançar as metas estendidas. Então isso, pô, para quem gosta dessas coisas de metas estendidas, a gente tem algumas ideias bem legais em relação a metas estendidas, mas a gente está querendo ver como vai dar o prosseguimento do financiamento para a gente poder planejar isso um pouquinho melhor, até porque uma das metas era o frete grátis para a galera toda do jogo. Entendeu? E a gente tem vários. Você pode apoiar só pegando. Por exemplo, você pode apoiar com R$15, onde você vai ganhar o guia digital e 20% de desconto para poder comprar depois o jogo. Você pode pagar hoje R$75, porque aquela promoção de quem chegou primeiro já acabou. Então você pode pagar R$75 e ganhar uma cópia do jogo. Você pode pagar R$105 e ter um baúzinho. Você pode pagar R$150 e ter também a runa, né? Se você quiser homenagear aí sua mulher, sua filha, sua mãe, sua sogra, apesar que eu acho que isso vai ser meio complexo, você tem aí, você pode transformar ela numa das cartas dentro do jogo, que seriam as Valquírias, pra você... Olha que maneiro! Não, aí eu pergunto, aquela serpente do Thor, ela vai estar inclusa? Porque a sogra, né? Essa sogra podia entrar como Jormungandr. Isso aí, Jormungandr. Sua sogra não escuta o podcast, não, escuta. Eu acho que não, né? Eu vou saber durante a semana aí. Se ela ouvir, ele não tem mais namorado. Pra quem tem, assim, um grupo grande, assim, um grupo de amigos, tem também apoio pra grupo, né? Que aí paga um frete maneiro, só. Cara. E temos também aí o apoio pros lojistas aí, que quiserem, né, apoiar o jogo. Inclusive, a gente tem um esquema de um dos apoios para lojista é para poder virar ponto de venda oficial do jogo, com divulgação, canal do Bifrost, né, divulgação na página e todas essas paradas nossas aí. Então, para quem tá aí querendo, é só correr. E qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está totalmente a par aí, se disponibilizando para poder conversar com a galera. Qualquer dúvida sobre o jogo até como vocês... Você quer deixar e-mail? Assim, todos os links vão estar embaixo, o link do Catarse, link da fanpage do Bifrost, link de alguma coisa que o curso aí passe pra gente, que queira colocar, mas você tem algum e-mail, algum contato direto que o pessoal possa fazer, ou é melhor fazer pela página do... Pode mandar mensagem pela página do Facebook, a gente tá sempre ligado nela, ou também pode mandar e-mail pra bifrost.cardgame@gmail.com. Olha aí, perfeito. E aí, se você tiver alguma dúvida, você entra em contato com eles. A gente vai participar financiando também esse projeto de alguma maneira. A gente se amarrou, cara, eu gostei muito. É um jogaço pra você ter na sua festa, jogar com seus amigos. Cara, é diversão garantida de verdade. É pilhagem, praticamente é isso. Né? Pilhagem com seus amigos o tempo inteiro, cara. Passa lá, patrocina, participa. Entendeu? Mesmo que seja só para dar o seu apoio, se você quiser pensar assim, poxa, eu vou comprar depois, tem cotas que preveem isso, você só ajuda os caras e você depois compra mais barato. O que importa é a gente participar e fazer crescer esse mercado de jogo nacional, que está com muita novidade maneira, e uma delas é o Bifrost aí. Você vai ver também, tem um monte de vídeo de um monte de gente que fez, cara. Todos os vídeos que você assistir, o pessoal tá curtindo pra caramba, tá se divertindo muito, tá rindo um com o outro. Tá sempre se... Pode ver os vídeos lá que você vai ver. Todo mundo tá curtindo pra caramba, cara. Maneiro demais. Bruno e Cussa, vocês têm mais alguma coisa pra falar? Pra gente encerrar aqui? Ah, que é um jogo excelente pra quando você tá esperando seus amigos de RPG que estão atrasados. É verdade, pra você esperar um minutinho. Cussa, mais alguma coisa aí que você queira dizer, cara? Pra gente fechar aqui? Só agradecer o convite e, porra, é muito maneiro ver a galera se engajando a poder ajudar a gente a financiar o projeto. Se você gostou do projeto, mas pô, tá meio complexo de ajudar, pô, divulga pros seus amigos, de repente algum deles pode ajudar. E um recado que a gente tem até comentado muito é o seguinte, pô, tem várias pré-vendas rolando aí, a gente sabe disso, mas pô, pensa que a pré-venda do jogo já tá pronto e a gente não... Então ajuda a gente, depois a pré-venda vai continuar lá, e aí você compra o jogo que tava na pré-venda, porque... Cara, que depois que o jogo tiver... financiado, cara, é muito mais fácil de você começar as segundas e terceiras tiragens, né, cara? Com certeza. A fazer o jogo continuar, né? Até porque é aquela coisa, como eu tava, a gente tava até comentando aqui, eu tenho, por exemplo, eu não desenho bem, então se o meu desenho é boneco de palitinho, olha lá e não fica bonito. Então eu tenho ilustrador, eu tenho designer, tem tudo isso, que pra próximas tiragens, por exemplo, de um do próprio Bifrost, se a gente for necessário fazer, se houver um pedido tão grande que a galera comece a comprar e a gente precise fazer, a tiragem ela acaba sendo muito mais tranquila, né? Muito mais barata, fácil, né? Exatamente, custosa, porque não tem tanto custo. E cara, é pra isso que... Desculpa, mas é pra isso que funciona um Kickstarter, né, cara? Exato. Porque a primeira tiragem é muito mais custosa, então o apoio de todos é importante nisso aí, né? Mas continua aí, desculpa te interromper. Não, cara. Que isso. E eu vou te dizer que, tipo, acho que a produção de jogos brasileiros, ela tá muito em alta ultimamente. A gente sabe que a galera tem buscado qualidade, a galera tem buscado coisas legais. A gente confia no nosso trabalho, no sentido de que ele tá sendo um trabalho legal. Uma coisa que eu já vou dizer, e isso é um fato, que até uma vez eu não lembro quem foi que comentou, mas falou isso. Qualquer jogo de party game, se você ler a regra, ele não é divertido, então jogue. A gente tem vários eventos aí que vão estar rolando. Vai ter evento... não sei quando vai ser lançado o podcast, mas dia 7 a gente tem evento rolando no Rio, em São Paulo. Dia 14 tem evento no Rio. A gente tá vendo, talvez dia 13 vai ter evento em São Paulo. No Rio Grande do Sul tem cópia do jogo. Lá na página você tem várias coisas informando sobre o jogo. Então, poxa, dá uma olhada no trabalho. A gente tá querendo fazer um trabalho com qualidade de carta top. E a gente tá querendo trazer esse trabalho pra vocês. E já deixa aí a dica. Ajuda a gente, porque já tem outras ideias aí rascunhadas, praticamente completamente rascunhadas no papel. Só esperando a gente conseguir ver o que vai acontecer pra gente poder fazer os próximos aí. Ou seja, já tem novidade de que coisa nova tá vindo pro ar. Maneiro. Então participe do Catarse, siga a fanpage do Bifrost, vai dar todos os links aí. Nós vamos para um pequeno comercial aí, voltamos já já. Bruno, um grande abraço, porque você não está aqui no segundo bloco. Eu já sei que no segundo bloco só está o Rafael comigo, olha aí. Isso aí. Depois quer que eu seja amigo, tá vendo? Me apunhala pelas costas. Bruno, vai dormir. Você pilhou minha participação. Pilhei o Deus da sua mão. Até mais, curso, até mais, Bruno. Obrigado. Tchau. Valeu. Tchau. Cá estou eu, sozinho aqui, no comercial do Bazar dos Magos, que é quem oferece para você este podcast, www.bazardosmagos.com.br. Dá uma visitada lá e você vai encontrar jogos, jogos de carta, jogos de tabuleiro, jogos de miniatura, miniaturas para outros jogos, miniatura sem jogo, miniatura colecionável, miniatura sem coleção, cartas colecionáveis, cartas para jogos, cartas para jogos de cartas, cartas para cartas, sleeves para cartas, dados para jogos, dados para RPG, cartas para RPG, dados para jogos de cartas, dados para jogos de dados, dados para cartas de sleeves, sleeves de cartas, deck protectors, protetores de decks que eu queria traduzir, proteção para jogos, você vai encontrar tudo que envolve esse universo, você vai encontrar lá, www.bazardosmagos.com.br. Faz uma visita, entra lá e comente com a gente o que você achou, cara. Se você não encontrar o que você queria, fala com a gente, manda um e-mail para loja@bazardosmagos.com.br, ou então você faz o seguinte, você entra lá no facebook.com/bazardosmagos e chama a gente para conversar, manda uma mensagem, fala alguma coisa e a gente vai te responder. Nós tivemos um evento essa semana, grande evento essa semana, foi o campeonato de X-Wing, que nós patrocinamos junto com outros patrocinadores, mas nós ofertamos o prêmio do primeiro colocado. Foi um campeonato de X-Wing que aconteceu na JediCon. Nós tivemos 17 participantes no campeonato, mas na JediCon foi assim, milhares de pessoas, né? Nós tivemos 17 participantes que se inscreveram abertamente. Teve um vídeo rolando todo o tempo lá com as mesas acontecendo. E teve depois, entre as etapas do campeonato, o pessoal que estava nas mesas estava ensinando o pessoal a jogar X-Wing, entendeu? Que foi, assim, foi um evento maneiraço. Quem fez o contato com a gente foi o Daniel Ruamani, e ele arrumou pra gente aí esse... Ele tanto agitou esse campeonato, como fez esse contato aí pra gente patrocinar. Quem ganhou foi o nosso amigo Degas. Degas! Com dois G's. A gente entrou em contato com ele é de São Paulo. Ele vai entrar em contato com a gente aí para ele resgatar o seu prêmio. Parabéns, Degas, a força esteve com você. E é isso, galera. A gente tá voltando aí para nossa programação normal. Vocês viram o nosso primeiro pedacinho com o Kussa e o Bruno. Agora eu vou falar com o Rafael sobre Marvel Battle Scenes. Fica ligado. Voltamos já. Agora. Vai, voltamos agora. Já, já. Agora. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Amiguinhos, voltamos aqui nessa parte do nosso podcast. Eu tenho um outro convidado especial aqui comigo agora, meu querido amigo, o desbilotroso, o algandaloso, desbilobador, revisbroso, Rafael. Opa! Vai. E aí, galera, tudo bem? Cheguei a ser um pouquinho mais animado. Você viu que eu te dei vários. Você viu que eu te dei várias qualidades. Aham. Né? Eu nem prestei atenção no que você falou. Falanguetoso, desbilobador. Tá dançando pra você nem percebeu, cara. Você tava dançando, cara? Eu não estou vendo você. Poxa. Eu faço questão de não olhar. É uma pena, cara. Rafael, eu estou falando pra todo mundo que você é um participante dos campeonatos de Marvel Battle Scenes, patrocinado pelo Bazar dos Magos. Só que você nunca vem buscar sua camiseta. Peraí, porque eu acho que não fizeram ainda. A gente já fez sua camiseta, só que você fica desmarcando, você dá prioridade pros eventos. Então posta no Facebook minha camiseta. Quero que você poste no Facebook. Foto agora. Quero ver foto agora. Eu vou mandar uma foto pra você da sua camiseta, mano. Você tem que vir buscar. Eu estou vestindo ela. Mentira. Você está de branco. Você tem que vir buscar, cara. Eu vou te mostrar. Olha ela aqui, ó. Essa camisa. Aqui, ó. Tá vendo? Essa camisa é do seu filho. Pressa. Esse é o uniforme do seu filho da escola. Imprimi. Ih, é mentira, aqui, é verdade. É. Cadê? Para, deixa eu ver. Porra. Não, depois você vê. Isso é mentira, tá mentindo. Tá aqui sua camiseta. Porra, você já viu a camiseta? Eu vi uma. Na minha mão. Meu amigo, nós estamos aqui pra falar de uma coisa. O que é, cara? Da Black Friday? Não. A Black Friday já passou. Quando esse podcast saiu, a Black Friday já passou. Ah, já? Então, falar de Magic? Não. não, nós estamos aqui para falar de Marvel Battle Scenes, cara. O jogo que você ama. Eu não amo Battle Scenes, é a minha vida a partir de hoje, cara. Eu gasto todo o meu salário em Marvel Battle Scenes, cara. Você gasta praticamente tudo, né? Ah, eu tô pensando em vender meu corpo pra comprar Marvel Battle Scenes. Olha, rapaz, olha aí que tem gente que paga, hein? Tem gente que vai te dar um dinheiro nisso aí. Pena que o pessoal não tá me vendo na câmera, porque aí já chegariam ofertas e mais ofertas. Né? Já chegaria, imagina. Olha aí, dou R$5. Dou R$5 nesse corpinho aí. R$5 já é uma booster. R$5 já é uma booster. Já é um booster, né, cara? Já dá pra... Mas, meu amigo, nós vamos falar de uma pequena errata que saiu aí no, no manual de regras do Invasão Cósmica. Invasão Cósmica, pra quem não sabe, é a última expansão já lançada pela Copag no Brasil de Marvel Battle Scenes. A gente costuma falar sempre de Marvel Battle Scenes nos nossos podcasts, né? A gente já explicou mais ou menos como é que é o jogo. Mas, cara, dá um resuminho, resumo mesmo, resumo. Dá um resuminho de como é o jogo Marvel Battle Scenes, o que, que ele representa e a mecânica básica dele aí, como é que funciona aí. A mecânica básica, você tem um deck, óbvio, você tem seus personagens, e para você colocar seus personagens, você deve ter recurso para colocar seus personagens. E conforme seus personagens são derrotados, vão para os prêmios dos oponentes. Possível resumir mais do que isso. Tô até banal, né? Basicamente é isso, você tem lá, você pega, é um jogo que não tem descarte, quer dizer, que não tem... cemitério, né? É. Todo descarte normalmente pode ser reutilizado no jogo como energia para você potencializar a energia para seus personagens. E existe a mecânicazinha básica dos personagens poderem fazer as coisas, que é a capacitação. Você capacita o seu personagem, basicamente você prepara ele para ele tomar ações nos próximos turnos. Ele vai gastando a capacitação dele e nos próximos turnos você capacita eles de novo para eles irem batendo nos outros oponentes. E ganha quem fizer primeiro 15 pontos de vitória, 15 pontos de energia dos personagens para você poder ganhar. Tá certo? Tá certo. E Invasão Cósmica é a última expansão, sobre o que ela fala? Não é uma coisa que só fala daquilo, mas está mais voltado para umas batalhas espaciais que ficam em outros planetas, né, na galáxia, mais voltado para os personagens da Marvel que são desse outro ambiente, né, não da Terra. São os personagens cósmicos da Marvel, né, os eventos cósmicos. A gente tem aqui a lista de todas as cartas que saíram, nós vamos falar dela já já. Mas vamos falar sobre a errata do manual que saiu na Invasão Cósmica. Ele saiu com um pequeno errinho que eles corrigiram já. Exato. Fala por alto aí o que aconteceu, como é que eles corrigiram. Além de ser um... Isso além de ser um erro, isso é uma regra nova, né? Porque isso alterou... A princípio não altera muita coisa, mas no futuro isso pode alterar muita coisa, essa diferença dessa errata. Porque é o seguinte, quando você... coloca um personagem em jogo, você deve colocar as cartas que estão no seu recurso carregadas nesse personagem. E quando você carrega uma carta que tem o mesmo alter ego do personagem que você está baixando, no caso, você pode ter um personagem, supondo a carta Peter Parker, você tem ela nos seus recursos. Quando você vai colocar o Homem-Aranha, você coloca o Peter Parker carregado nesse Homem-Aranha. O Homem-Aranha, como tem o mesmo alter ego, sendo que tem dois Homem-Aranhas, mas isso não é trocado. Homem-Aranha e Peter Parker entrou em jogo, carregamos ele com a carta Peter Parker. Como eles, os dois têm o mesmo alter ego, os dois, o Homem-Aranha vai ganhar todas as ações e textos de cartas, afiliações, alinhamento, ações, tudo do Peter Parker. Essa errata diz o seguinte, antes dessa errata, você ganhava tudo, inclusive o nome da carta, por exemplo. Essa carta se chamaria Homem-Aranha e também se chamaria Peter Parker, que no caso é o nome da carta, que é diferente do alter ego. A partir de agora, não ganha mais. O nome da carta é Homem-Aranha. Ele não vai ganhar o nome da carta Peter Parker. Tá, e o que isso muda? Um exemplo, acho que talvez o maior exemplo disso, que mais foi alterado, foi o Ultron. O texto na carta do Ultron diz que pode haver qualquer número de personagens com alter ego Ultron, desde que o nome desse personagem, o nome da carta, seja diferente. No caso, você poderia ter o Ultron 4, Ultron 5, Ultron 6 e Ultron 14. Esses três você poderia ter em campo separadamente. Se você carregasse um Ultron, por exemplo, Ultron 5, carregado no personagem Ultron 14, ele ganharia um nome também, Ultron 5. Logo, como ele tem esses dois nomes, não poderia haver um Ultron 5 em jogo, porque já tem um Ultron 5 em jogo. A partir disso, como ele não ganha mais o nome da carta, você vai poder ter um Tron 14, um Tron 4, um Tron 5, um Tron 6 em jogo e podendo carregar qualquer carta Zultron embaixo deles. Entendi. Entendeu? Ele deixa de ganhar esse nome. Ou seja, você passa... Ah, legal. Ou seja, você pode carregar o Ultron 5 embaixo de um 6 e ter o Ultron 5 em jogo como outra carta. Exatamente. Cara, isso muda muito o jogo. Uh-huh. Né? É porque não tem muitas cartas. Não tem muitas cartas que são influenciadas por isso. Tem o Ultron, assim. Não, cara, mas por exemplo. Ah, não, entendi. Entendi. É porque na verdade eu ia falar do Colossus, do Hulk, mas. Na verdade, o Colossus ele continua com o mesmo nome. É, exatamente. O nome das duas cartas é igual. Diferente de expansões. Um exemplo também um pouco mais fácil de se entender: existe a carta Tony Stark no jogo e existe a carta Homem de Ferro. Os dois têm um alter ego igual. Aí você vai ver. O pessoal vai ver ali a cartinha do Batocines, em cima, em grande, em branco, tem o nome da carta. E um pouco abaixo, também em branco, assim, já em cima da imagem, tem um nomezinho pequeno. É no caso do Tony Stark, o nome grande é Tony Stark e o alter ego é Tony Stark, o nome de ferro. O nome da carta é Homem de Ferro, alter ego Tony Stark. Se você... Ou seja, em teoria você pode ter os dois em jogo? Pode. Então, o mesmo alter ego também impede... É porque no texto da carta do Tony Stark diz que pode ter quantos cartas chamadas Homem de Ferro podem... entendi, legal. Mas o exemplo é o seguinte... Em teoria, o alter ego também é limitador de quantidade. Isso. Mas uma você coisa... Você pode ter duas cartas com o mesmo alter ego. Uma explicação rápida aqui. Na verdade, o alter ego é o limitador. E você pode ter dois Homem-Aranha em jogo se eles tiverem um alter ego diferente. Exato. Tem o Mas Mac, você não Mac... pode ter duas personagens com nome diferente se for o mesmo alter ego. Exatamente. Por exemplo, tem dois Homem-Aranhas no jogo. Dois Homem-Aranhas com alter ego diferente. Tem o Homem-Aranha Peter Parker e tem a carta Homem-Aranha que é o... Qual que é o nome do escorpião? McGregor. Você não sabe? McGargan. Isso, exatamente. Que é o escorpião. Agora, vou dar um exemplo mais simples dessa mudança. Você tem a carta Tony Stark e Homem de Ferro. As duas com o mesmo alter ego. Existe a terceira carta que é chamada... A terceira carta que é Pepper Potts. Na carta da Pepper Potts diz... Esse personagem ganha escudo mais dois enquanto você controlar um personagem chamado Homem de Ferro. Um personagem chamado Homem de Ferro é o nome da carta, não o alter ego. O seu alter ego diria, você controlar um personagem com alter ego de ferro, caso não tenha. Se você baixar o Tony Stark e carregado nele um Homem de Ferro, ele não ganha mais esse nome Homem de Ferro. Logo, a Pepper Potts não vai ganhar mais dois de armadura. Entendi. Ou seja, tem a parte boa, né, mas também tem outras partes que complicam o jogo. Ou seja, é como toda regra, né? Você tem a maneira certa de jogar. Então tem essa correção aí, que foi uma errata que eles fizeram do manual de invasão cósmica. E isso, apesar de quando eu li, eu achei que era bobo, mas isso influencia o jogo pra caramba. Aham, muito. É tudo, né? O Tron agora é o cara. Já era, né, cara? Agora então ficou mais. Então, Rafael, nós vimos aí todas as cartas de invasão cósmica. Vamos falar sobre elas? Com certeza. Não vamos falar sobre todas, né? Mas vamos falar sobre algumas que você julgue aí bacanas, importantes, especiais, que tenham um efeito bacana em jogo. Comente aí sobre elas e eu vou tentando dar os pitacos aqui. O show é todo seu. Fique à vontade. Eu vou começar aqui falando das cartas únicas dos decks, que só vem nos decks, não vem nos boosters. São os exclusivos dos decks. No caso do deck do Guardião das Galáxias, tem o Cosmo. Ou seja, peraí, deixa eu entender. Você vai ter os decks temáticos, né, de invasão cósmica, que é o Guardião da Galáxia, e qual é o outro? Um deck é dos Guardiões da Galáxia, e o segundo é os Caçadores Estelares. Caçadores Estelares? Estelares. Que no Guardiões vem o personagem de capa, né, que vem ali na frente, uhum. Do Guardiões. Acho que não preciso nem falar. Quem seria, né? Na frente do deck do Guardiões, né? Quem seria? Rocket Raccoon. Você sabe muito bem quem é. Star-Lord. Hein? Star-Lord. Star-Lord, claro. E no deck dos Caçadores Estelares vem na frente o Ronan, o Acusador. E todos estão com uma ilustração muito maneira, muito maneira. Cara, tá demais. A carta do Senhor das Estrelas, cara, é maneira pra caramba. É linda, é linda. Então, eles são as cartas únicas, ou seja, você só vai ter essas cartas se você comprar a pulso de alguém, né? Sim. Ou se você comprar os decks, que são os decks temáticos. Tem esses dois e tem mais algumas cartas que vêm no deck que são únicas. No caso dos Guardiões, vem o Cosmo, Senhor das Estrelas. Vem o Cosmo, o cachorrinho fofinho Cosmo, que fez a aparição rápida no filme dos Guardiões, no finalzinho. É, no pós-crédito. Isso. Ah, não, ele aparece antes. Ele aparece antes. Nos pós-créditos, tem a exclusiva dos Caçadores Estelares também tem o Corax, o Perseguidor. Vamos falar aqui do Senhor das Estrelas. Vamos Senhor das lá. Estrelas? É o Peter Quill. Senhor das Estrelas, ele é a carta do Basic Deck, é a carta 22 de 59. É... Guardiões da Galáxia. O que, que ele tem de especial, cara? Ele tem de especial, ele é uma carta muito útil para quem tem a filiação dos Guardiões da Galáxia. Quando o Senhor das Estrelas entra em jogo, você pode buscar em seu deck ou em seu, no seu deck só, no recurso não, para um personagem ou suporte com a filiação Guardiões da Galáxia. Aí coloca sua mão e embaralha o deck. E além disso, ele pode capacitar um personagem em toda a fase de preparação. Ele capacita em um personagem Guardiões da Galáxia que você controla. Como diz que não é um outro personagem, ele pode se capacitar, mesmo que não tenha nenhum outro Guardiões da Galáxia em jogo. Isso há poucos personagens têm essa habilidade. Ele tem o Patriota, e tem a ação dele, que é a arma dos elementos, que causa um ponto de dano penetrante. É uma habilidade não muito boa, não é razoável. Ah, pô, mas custa um de capacitação, né, cara? É uma habilidade razoável. Você tem muitos... habilidades são melhores que a ação dele. Cartas de habilidade são melhores. Mas é uma razoável. Mas o bom dele é que ele tem voo, ataque energético e ataque à distância. São três habilidades muito boas disso. E essa habilidade, se ele tiver num deck de Guardiões da Galáxia, né, que é o propósito dele, e você puder capacitar outros personagens, e porque de repente tem ações melhores, mas eles estão ali mais... Vamos ver uma carta aqui de Guardiões da Galáxia. Vamos abrir o Rocket Run, por exemplo, pra gente ver. E deixa eu abrir uma que deve ser mais forte, né? Porque o Rocket Raccoon, de repente, não é uma carta tão pesada. Você tá subestimando. Tá em ordem alfabética essas cartas aqui? Tá em ordem alfabética e por tipo de carta. Tá os personagens. Por tipo. Isso, né? Depois vem o suporte, depois vem os cenários, depois vem as habilidades. Mas as personagens são ordem alfabética. O Rocket Raccoon tem uma habilidade chamada Plan, matei você. Que é genial, muito boa. Genial, né? Uhum. Ela custa X de capacitação, é uma habilidade de energética, né? Ataque energético. Energética. Ela causa X pontos de dano penetrante no alvo. Se X for 2, esse personagem pode usar mais uma ação nesse turno. Mas como assim? Ele vai gastar os 2X? Como é que ele vai usar? Ah, mas tem muitas habilidades que... Tem a habilidade que você paga zero. Zero, né? Isso. É verdade. Existem ações que você pode capacitar de volta, ações de telepatia, que você consegue capacitar novamente o personagem. Ah, é verdade, né? Também, você pode capacitar o personagem mais uma vez. Mas, por exemplo, se você tiver aí o Rocket Raccoon junto com o querido Senhor das Estrelas, você já vai ganhar a capacitação grátis dele. Exato. E, pô, você já vai causar um X ponto de dano no alvo, podendo bombar aí, né? E por exemplo, o Groot, que é um outro Guardião da Galáxia, ele com um ponto de capacitação, ele causa 3 pontos de dano. Não é penetrante, mas são 3 pontos de dano no alvo. E ainda, né? Compra uma carta se ele tiver outro personagem de ação Guardião da Galáxia em jogo. Toda vez que você usar essa habilidade que se chama... Qual seria o nome da habilidade dele? Eu sou Groot! Então, pô, não é assim tão fraquinho o senhor da Raiz Estrelas lá, porque ele já é pensado... Não. Pra meio combar com outros personagens. Exato. Esses personagens já são feitos pra ser um deck sistemático. E a terceira carta única dos Guardiões é uma outra carta também muito boa, que é a Nave dos Guardiões, que é um suporte. Vou simplificar mais ou menos o que ela diz, né? Olha só, antes de você andar, já tem uma outra carta chamada Rocket Raccoon, que você pode usar como energia da sua de baixo, que ela tem uma carta de custo zero. Que é pistola laser, isso. Custo zero, causa um ponto de dano, né? Exato. E esse Rocket Raccoon saiu, se não me engano, na edição de Evolução Tática. Era uma carta meio... Todo mundo olhava, essa carta não serve pra nada. Agora ela teve uma serventia, né? Agora ela tá podendo aí, tá entrando de novo. Da Nave dos Guardiões. A Nave dos Guardiões. Que também está com, tá com uma ilustração muito maneira. Vou simplificar. Quando a Nave dos Guardiões entra em jogo, você busca... um personagem dos Guardiões no seu deck. Todos os personagens dos Guardiões ganham poder voo. Toda vez que um Guardião de Galáxia usar uma ação, o suporte causa 1 de dano em algum personagem ou suporte a sua escolha. E caso a nave seja destruída, todos os personagens dos Guardiões de Galáxia tomam dano de ponto penetrante. É bacana, né? Ela tem as vantagens, mas se você der mole, ela vai causada ali em todo mundo. Mas, cara, ela é muito boa, cara. Ela vai dar um ponto de dano. Quando cada você faz uma ação, ela dá um ponto de dano em alguém. Exato. Por exemplo, o Rocket Raccoon. Ele, só ele já pode fazer duas ações no mesmo turno. Só isso ele já causaria mais dois de dano. Em quem ele quisesse, não no mesmo que ele estivesse batendo. É, e se ele botar no mesmo, ele potencializa o dano, podendo derrubar o cara com uma ação só, né? Exato. Porque ele vai botar aí, são dois danos penetrantes, mais três danos diretos. Mas no Battlefield, você às vezes vale mais a pena, em vez de você derrotar um personagem, você tirar uma carta. É claro, você quando bate no seu oponente, você escolhe qual é a carta que você vai tirar. Então você pode tirar habilidades que são importantes pra ele, né? Tirar habilidades. Uhum. Beleza, mais uma cartinha aí, Rafael. Isso, as das exclusivas do Deck Guardiões são essas três. Agora, as exclusivas do deck dos Caçadores Estelares são... O da capa, vou começar pela capa, né? Tem que começar pela capa, né? O da capa... Ronan the Accuser. O acusador. O Ronan também é uma carta muito boa. Assim que o Ronan entra, e quando você colocar o Ronan em jogo, você deve escolher um poder. Os poderes que são ataque energético, voo, telecinese, super força, agilidade... Você escolhe um. Aí tem a ação, arma universal. Arma universal causa 3 pontos de dano. Ou arma universal causa 5 pontos de dano no alvo, se o personagem alvo tiver o poder escolhido. Se for um personagem e tiver o poder escolhido. Exemplo, cara, eu escolhi... Custa 1 ponto, ele isso, custa 1 ponto de capacitação e pode causar 5 pontos de dano. Lembrando que geralmente você monta um deck, tem que ter aquela sinergia, né? E todas as habilidades que você coloca, geralmente a maioria dos seus personagens terão 2 habilidades diferentes. Todos terão, por exemplo, metade terá agilidade e metade terá fogo, um exemplo. Se você escolher uma, com certeza você vai dar um grande prejuízo em quase qualquer personagem do deck adversário. Esse Ronan, ele é muito bom. Ele custa 6, é um custo um pouco alto, mas tem 3 de escudo. Tem ataque energético, super força e telecinese. São boas habilidades, bem variadas. Ele pode entrar em bastante deck, não só do Kree. Diferente do Senhor das Galáxias, ia falar Lord aqui, americanizado. A diferença do Senhor das Galáxias, ele vai ser útil exclusivamente. Não exclusivamente. Isso, não exclusivamente. Porque ele pode se capacitar. Ele não é uma carta assim poderosa pra você botar em qualquer deck. Porque a grande vantagem dele é você capacitar outros personagens que vão ter efeito melhor do que o dele, né, cara? Em jogo. Mas mesmo assim, ele ainda tem a capacitação pra ele próprio. Isso não pode ser útil ainda. Não dá pra usar, mas obviamente que ele é potencializado num deck de Guardiões. É verdade. Então vamos lá, falei do Ronan, né? O Ronan acusador. Agora o próximo é... Você já ouviu falar no Korat, o perseguidor? Korat, o perseguidor. Eu sinceramente... Não, você é um péssimo nerd, cara. Korat. Ele tem um pouco parecido, assim, com o ele é tipo filho do fanático, né, cara? Ele é... Só porque tá usando esse capacete. Fanático tem o filho nasce com o capacete. Azul, foi o filho do fanático. É o filho do fanático com a mística, então, né? É isso, porra, pegou tudo agora. Tu descobriu a parada do negócio. Entendi. O Korat é um parecido tipo do texto da carta dele com o Ronan. É um pouquinho diferente. Quando o Korat entra em jogo, você escolhe um personagem. Toda vez que o Korat causar dano com um personagem com o alter ego que você escolheu, por exemplo, eu escolhi um Homem de Ferro. Sempre que eu causar dano em alguém com um alter ego chamado Tony Stark, o Korat vai causar mais 2 de dano naquele personagem. Olha só, sempre que eu causar dano a um personagem com o mesmo nome ou o mesmo alter ego. Ou seja, você escolheu o Homem de Ferro. Ele vai causar em todo o Homem de Ferro e em todo o Tony Stark. Exato. Mas, aí tem a habilidade dele. De bastões energéticos, causam 1 ponto de dano. Esse personagem pode usar essa ação outra vez nesse turno. Isso pode parecer um pouco fraco, mas essa habilidade é bastante boa, combinado com cubo mágico, com cenários que causam mais dano. Em um turno ele pode até mesmo causar mais de 9 de dano. Se ele tiver capacidade em 2... Ele pode causar 6 danos no mesmo personagem, né? Exato. Tem contato com capacitação, isso. É uma carta bastante boa. Eu gostei muito do Korat. A carta parece maneiro. Ah, mas eu tô doido pra jogar com Guardiões da Galáxia aqui, né? No sábado você vai ter torneio. No outro sábado também. No outro sábado também. Pô, um cara muito compromissado. Pô, vamos jogar. E a terceira carta exclusiva do deck dos Caçadores Estelares é a Astronave Kree. Astronave Kree. Quando o suporte entra em cena, você busca um personagem com a filiação Kree, aí coloca em sua mão. Todos os personagens Kree que você controla ganham escudo mais 1. Cara, o foda do Kree é que ninguém gosta deles, né, cara? Eu gostei. Você vai no... Quando a pessoa quer falar que o negócio é ruim, ela fica assim, Kree. Então, tá acabando a gravação, galera. Tô indo embora, depois dessa... Não, na verdade, essa merecia um Kree, né, cara? Continuando. Todos os personagens com afiliação Kree ganham escudo mais um, ataque à distância, genialidade e voo. E se o suporte for destruído, ele causará 2 pontos de dano em todos os personagens com afiliação Kree que você controla. No final da etapa da fase desse turno. Parece um pouco com a nave dos Guardiões, mas a nave dos Guardiões é melhor. Segue um pouco a linha das naves, como o Pássaro Negro, o Asteroide M, segue um pouco esse rumo. São 2 cartas muito boas. Eu preferi a nave dos Guardiões, mas a nave Kree também é muito boa. Não é muito ruim, porque você buscar um personagem, isso é uma coisa que nenhuma das outras naves tiveram ainda. Ah, cara, eu pulei isso aí, desculpa. Eu tava mas com aquela guardiões do Kree na cabeça. Uhum. Pô, mas é maneiro, você buscar um personagem é algo assim importantíssimo nesse jogo, né, cara? É, com certeza. É, a grande estratégia, eu acho, tá? Eu posso estar errado e você me corrige aí. Me parece que a grande estratégia do Battle Scenes é você saber baixar os personagens no momento e na ordem e da maneira certa. Exato. Dependendo do que o inimigo tem em jogo, dependendo do que você vai baixar, vai morrer no seu mesmo turno, você não vai ganhar nada, você tem que... É essa ali que tá todo o feeling do Battle Scenes, saber quando descer o personagem. Verdade, é você saber quando baixar. Exato. E como baixar o personagem. Diferente de outros, como Magic e Yu-Gi-Oh, você não tem os seus pontos de vida. O oponente vai te ganhar derrotando seus personagens ou acabando com suas cartas de deck. Ou seja, você... No Magic é o seguinte, você basicamente... Claro que aí vai vir um Cavaleiro Morto aí me corrigindo, falando que existe uma estratégia em todos os personagens. Tudo bem. Mas basicamente a ideia é você baixar as melhores criaturas o mais rápido possível. Basicamente isso. No Battle Scenes, não. Essa arte de você baixar o personagem certo, na hora certa, é que pode definir se você ganha ou não. Exato. Você ter o personagem... Então você poder buscar o personagem no deck, porra, isso é importantíssimo, né, cara? Você falar, eu precisava desse personagem agora. Quando você baixa, você poder trazer ele pra sua mão é uma virada do jogo, às vezes. Um pequeno exemplo pra cá, por exemplo. Se você baixar a nave dos Guardiões, você busca um personagem. Você pode buscar o Senhor das Galáxias. Assim que você baixar o Senhor das Galáxias, você busca outro personagem. Aí você pode escolher um outro que você quiser. Ou seja, em um turno você vai ter buscado 2 personagens. É, vai estar com a mão ali, porra, show, né? Exato. Isso é uma coisa do Battle Scenes. Não é só a questão de você buscar um personagem, é a questão de você buscar o personagem que você quiser. Ali que é verdade, exatamente. Você vai pegar o personagem que você precisa naquele momento, cara. Exato. Não é como você comprar uma carta. Vamos continuar então. Agora vamos para a subcoleção dos boosters. Próxima, X. Até aqui, esse material é o material que você só vai encontrar no deck, tá? O que a gente falou agora. Tá certo? Tirando o que você citou aí, o Orc, Raccoon, Groot, esses... É, exatamente. Os que você falou que são exclusivos e únicos. Exato. E aí, cara, tem uma carta aqui que já me deixou bolado, que é, não pelo, talvez muito pela carta, mas pelo tema dela, que é o Homem-Aranha Superior. Superior Spider-Man. Só a imagem... Aqui no jogo. A imagem dessa carta é intimida, né? Olhando assim, negro, olhando nos seus olhos. Sabe quem é o Superior Spider-Man, sabe? É o Dr. Octopus no corpo do Peter Parker. O inverso, né? Não, é. Dr. Octopus. Isso aí, Dr. Octopus no corpo do Peter Parker. Ele é boladão, cara. Ele é bolado. Ele tem uma habilidade que é comprar um card. Não é simplesmente. Não é simplesmente comprar uma carta. É Plano Zeta 1. Tem algum sentido esse nome, Plano Zeta 1? Ele criava planos de contingência. Então, por exemplo, ele tinha um exército de soldados e aranhas robôs. E ele falava assim, colocarem em ativação o Plano Zeta 1. Então, eles faziam as coisas que eles tinham que fazer. Uhum. Então, vamos lá. A afiliação dele, Vingadores... Me explica uma coisa. Oi. O que é esse 5 coração mais 3? É seguinte, 5 de energia, o que é esse mais 3? O Homem-Aranha Superior, ele não é uma carta personagem normal, o personagem é V, que é uma evolução. Uhum. Logo ali embaixo da filiação dele tem ali, EV, personagem com alter ego, Peter Benjamin Parker, que é o Peter Parker. Pra você tem que ter um personagem... Com esse alter ego pra poder baixar, exato. Uhum. Só que é o seguinte, quando você coloca o Homem-Aranha Superior, por exemplo, no caso, no lugar do Peter Parker, que é 1 de vida, você vai colocar ele por cima do Peter Parker e vai colocar mais 3 cartas do seu recurso carregadas do Homem-Aranha Superior. Por isso é aquele mais 3. Um exemplo. Vai trazer mais 3 energias. Isso. Um exemplo. Se você tivesse com o Homem-Aranha da Evolução Tática, ele tem 4 de vida. Se você colocasse o Homem-Aranha Superior por cima desse Homem-Aranha, você colocaria mais 3 cartas. Aí você ficaria com 7 cartas. Mas aí o que diz aqui? O Homem-Aranha Superior só tem 5 de vida. De vida. Na sua fase de ajuste, você teria que tirar 2 cartas dessa pra ele poder ficar com 5. E qual é a vantagem nisso? A vantagem se, por exemplo, pode... se o Homem-Aranha tivesse com 2, eu ia colocar ele com 5 automaticamente. Exatamente. Recuperar ele totalmente. A vantagem disso é que você pode selecionar mais cartas do seu recurso, trocar as cartas que já estão equipadas com o Homem-Aranha. E no Peter Parker você não teria muito essa opção. Vamos lá, ele é um personagem B. E o bacana do Homem-Aranha Superior é que você, quando o cara vai atacar ele ou usar uma ação nele, você pode descartar um card, descarregar um card dele pra anular a ação, né, cara? É o sentido de aranha, isso. Agindo. Mesmo que o oponente fosse causar um dano penetrante, a vantagem de você utilizar isso é que você vai escolher a carta que você vai descartar. Não exato, o oponente vai escolher a carta. Exato, é o seu oponente que vai escolher. Você tira lá um recurso que você não está usando. E tem o plano Zeta 1, né? Que você compra uma carta, custou 0, você compra uma carta, e esse personagem pode usar uma ação de agilidade, de elasticidade ou garra nesse turno. Ou seja, você vai comprar uma carta de graça, que no Battle Sims é uma coisa muito boa. Esse Homem-Aranha Superior, realmente eu gostei muito dele. Não sei se ele tem muita sinergia com o deck de Vingadores. Eu ainda não cheguei a pensar, a analisar isso muito bem, mas eu gostei muito do Homem-Aranha Superior. O engraçado é que na história do Homem-Aranha, quando ele é o Homem-Aranha Superior, ele não tá nos Vingadores, ele sai muito rápido. Né? Ele abandona os Vingadores muito rápido. Achei estranho ele ter a filiação dos Vingadores, mas tudo bem. Outra carta que você acha bacana aí, que você acha legal de ser citar. Vamos citar mais umas duas ou três, dependendo do nosso tempo, falou? Vamos lá. Então escolhe com carinho aí. Vou escolher uma. Ah, cara. Você quer escolher? O que tem que é maneiro? Tem a Gangue da Demolição. A Gangue da Demolição. Eu não vou citar todas. A gente falou dela já. Só passei. Não. Eu vou só citar. Eu falei delas no podcast passado, uns dois ou três podcasts atrás, quando eles estavam fazendo reviews. Só que eu vi aqui o Ariete e o Batistaca e eu lembrei delas aí, só citando como lembrança. E elas funcionam muito bem juntas, cara. Quando elas, por exemplo, cada um deles diz assim, se você tiver outro personagem de Gangue da Demolição, você ganha mais 2 de escudo. Um dá mais 2 de escudo, outro dá mais 1 de ataque, outro dá mais 1 de dano. Ou seja, todos eles em jogo é assassinante, cara. É, demais. Mas o problema... Mas fala aí, escolhe. Então tá, vamos lá. Vou escolher. O que é que eu escolho? O que é que eu escolho? Vou escolher a que eu achei mais interessante, mais divertida, dá um melhor. Posso? Então eu vou começar com o Bob, agente da Hydra. Essa carta eu fiquei. Não, cara. Eu vi essa carta. Você vai gastar esse tempo falando do sidekick do Deadpool, cara. Eu olhei essa carta e falei, eu quero montar um deck com esse cara. Foi isso que eu pensei. Bob, agente da Hydra. Perfeito. Ele vale do Bob, a gente traiu. Vou citar umas partes. Ele tem 1 de energia e 1 de escudo. Cara. Isso. Ele tem só ataque à distância. E a habilidade dele é uma grande ação, muito boa, de custo 2, que se chama Atirar como uma Menininha. Atirar como uma Menininha causa 1 ponto de dano no alvo. Essa eu acho... Ele é muito útil, cara. Essa eu acho que é a pior ação de todos os tempos de Battle Sims. Ah, você acha? Eu acho. Mas aí tem o restante, né? Enquanto ele estiver no seu deck ou recursos, Bob Esticar também pode ser como se fosse o personagem Capanga do Rei, Agente da Shield e o Soldado da Hydra. Esses três tipos de personagens, chamados esse Capanga do Rei, Agente e Soldado da Hydra, eles são personagens que você busca no seu deck. Quando você coloca o Nick Fury, você busca Agente da Shield. Quando você coloca o Caveira Vermelha, você busca Soldado da Hydra. Quando você coloca o Rei do Crime, você busca Capanga do Rei. Ou seja, o Bob irá vir facilmente para sua mão. E... Porra, sim, cara, mas não serve pra nada. Cara. Não, aí enquanto as cartas estiver nos prêmios do seu oponente, as ações de dano de personagem chamado Deadpool, que você controla, usarem, causa... Não, eu que li errado, desculpa. Quando você usar o bastão com o Deadpool, vai causar mais 1 de dano em todos os seus alvos. É, ou seja, tem o Bob vai entrar em jogo, pra morrer e ajudar o Deadpool, cara. É isso. É, basicamente é isso, né? Isso. Pô, mas você tem que ter um Deadpool maneiro. Tem um Deadpool maneiro no Battle Sims? Tem o Deadpool da edição pior, eu poderia dizer, o culto. Ele é bom. Ele causa um ponto de dano penetrante e carrega uma carta de regeneração. Tá, agora é uma pergunta. Por exemplo, Deadpool causa um ponto de dano penetrante e esse Bob tá lá nos prêmios. Ah. Ele vai causar 2 de dano penetrante ou 1 de dano penetrante mais 1 de dano? 2 de dano penetrante. É, mais um, causa 1 ponto de dano no alvo. Não, causa mais 1 de dano. Não importa se é penetrante, não importa. Mais 1 de dano. Se a gente quiser causar 1 ponto de dano, penetrante vai causar 2 de dano penetrante. Legal. Beleza. Só que... Vamos lá. Próxima carta... Só mais uma coisa sobre o Bob. Ele tem tiro à distância. Tem muitas cartas de tiro à distância, como lança-míssel, que você causa um bom dano, granada de mão, você causa um bom dano e você descarta a carta. Ou seja, ele vai entrar você vai perder um de prêmio, que não é grande coisa, e pode dar um bom dano, até levar um personagem inimigo junto com ele. Ah, entendi. De repente ele serve como boa de piranha mesmo, né? Eu falei dele porque eu gostei muito dele. Então vamos lá, vou falar sobre um irmão, um irmãozinho, que eu também gostei muito dessa carta, o irmão da Psylocke, que acho que todos os jogadores de Battlefield devem ter 500 cartas da... Como é que se diz aí, ó? Desculpa, meu. Psylocke. O Caps Lock. É o Capitão Britânia. Você escreve tudo em maiúscula, né? Capitão Britânia. Brian, então, alter ego, Brian Braddock. Quando esse personagem entra em cena, você pode buscar um personagem com afiliação a Excalibur. Já tem alguns, tem o Noturno, tem um carinha do Afaquim, que eu esqueci o nome dele. Tem alguns personagens da Excalibur já. Mas eu gostei muito do poder dele, que é poder e determinação. Poder e determinação causa 2 mais X pontos de dano no alvo. X é igual ao número de cartas de personagem nos prêmios de todos os jogadores. Ou seja, no final de jogo, o Capitão Britânia vai causar um dano enorme. Você jogando com um deck da Shield... deck da Hydra ou um deck do Capanga do Rei, você vai ter muitos personagens tá errado seus. Esse cara. Ele vai causar um grande dano, Capitão Britânia. Ou seja, ele serve tanto se você estiver usando um deck da Shield, quanto se o seu oponente estiver usando um deck desses, né, cara? Exato. Você vai ter lá, porra, você vai ter centenas de cartas lá. Cara, que carta forte, velho. E ele tem um de capacitação. Exato. Né? A ação dele é um pouco parecida com a do Colossus. O Colossus do EDM, do Músculas Identidade. Isso. Só que o dele é um pouco mais abrangente, que o Colosso ganhava dano conforme tivesse X-Men nos seus prêmios. Ele não. Ele ganha dano pra todo mundo. É, ele tá, né? Ele, porra, ele tá pior do que a Mary, né, cara? Porque a Mary te fode, mas ele, puta merda, cara. Chama a Astronave aqui, ó. Cri, cri, cri, cri. Porra, cara, a Mary não merece esse título não, porque o Capitão Britânia te fode muito mais que ela. Então vamos continuar? Vamos, vai. Pô, vou escolher uma. Você quer falar nisso, tem a Merit Ford aqui, cara. Tem? Você não tinha visto, não? Não. Achei que você fez a piada porque tinha visto ela. Então vamos. Você quer escolher uma carta? Não, a que eu vou escolher é a última. A última? Então vamos lá. Que é o Galactus. Galactus? Então eu vou escolher outra aqui. Escolher a Gomorra. Você gosta da Gomorra? Ela no filme Gamora. Tava... Gamora. Gomorra é Sodoma e Gomorra. É, acho que eu falei... Gamora. Gamora. Cara, olha só, tem cartas aqui que a gente vai ter que falar, tá? Pode até falar da Gamora aí, mas, por exemplo, a gente vai ter que falar do Surfista Prateado, do Thanos e do Galactus. Tô vendo aqui. Mas fala da Gamora. Vamos falar da Gamora. É especial. Ela é uma carta importante no jogo mesmo? Ela tem uma habilidade que tipo, nunca teve um tipo dessa ação, né? Que é... Ela pode permutar uma carta ou de ataque à distância de garra contra o personagem da Guardiã de Galáxias, durante sua fase de preparação. E ela tem uma ação de antecipar, que é o contra-golpear. Contra-golpear causa 2 de dano no personagem alvo. Toda vez que o alvo usar uma ação neste turno, contra-golpear causa 2 de dano no alvo. Ou seja, ela vai usar uma ação de antecipar, custando 1, e vai causar 2 de dano no oponente. Até aí tudo bem. Mas cada vez que o oponente usar mais uma ação, o personagem alvo, o cara vai tomar mais 2 de dano. Ou seja, quando você ataca um cara, você praticamente está impedindo o seu oponente de usar ele, a não ser que o oponente queira pagar o custo de tomar 2 de dano, né? Exato. Sem contar que existem personagens como Mercúrio, algumas ações de soft attack, você utiliza mais de uma ação por turno. Ou seja, esses personagens vão tomar um grande prejuízo aí. É, ou vão ficar incapacitados, né? Eles não vão agir. Vão preferir ficar parados, né? Exatamente. E o Noturno vai ter... O Noturno e o Mercúrio, por exemplo, eles têm 4 de vida, basicamente, né? 3, 4. O Noturno então, é um personagem que vai morrer fácil. Mas vamos. Eu gostei. E é uma carta ultra rara. É ultra rara? Isso. São essas que são as bordinhas branquinhas. Cara, e as ilustrações estão demais. As ilustrações estão demais. Então, o Thanos contra a Gamora, quanto o Galactus são cartas ultra raras. Né? Isso. Eu acho que você falou todas, deixa eu ver. Não, tem o Pantera Negra. Pantera Negra. Vamos falar dela então, que é ultra rara também. Vamos falar. Quer falar do Pantera? É, lógico que parece. Vamos lá, fala aí. Como se diz o alter ego dele? T'Challa. T'Challa. T'Challa. Pantera Negra. Se esse personagem for alvo de uma ação, você pode incapacitá-lo em 1. Se o fizer, ele causa 2 pontos de dano penetrante no alvo que usou aquela ação. Ou seja, se o personagem que estiver com 2 de vida for atacar o Pantera Negra, ele... Se você tiver capacita e dá uma... 2 pontos de dano penetrante. Exato. E tem a ação dele, que é Garra de Vibranium, que é uma ação imprevista, que você pode usar no seu turno de preparação, e causa 1 ponto de dano penetrante. Ou Garra de Vibranium causa 2 pontos de dano penetrante em um personagem-alvo com lâminas, ou em um suporte-alvo. Caso ele ataque um personagem que tenha lâminas, ele vai causar 2 pontos de dano penetrante. Isso é uma ação boa por ser um dano penetrante e ser de imprevista. Pantera Negra também é muito boa. E tem dois... Não, cara, mas o grande barato dele é ele poder reagir quando Exato. O cara vem bater, ele incapacita e causa 2 pontos de dano. Sem contar as afiliações dele, que é Quarteto Fantástico, que ele pode entrar no deck de Quarteto, ele tem genialidade assim como... Ou de Vingadores. Ou dos Vingadores, que tem agilidade como capitão. Eu acho que Pantera Negra, ele tem como entrar em deck temático também. Também, tá maneiro. Então vamos... Tá maneiro. E aí, vamos lá. Temos o nosso querido amigo, surfista prateado. Quantos Arautos de Galactus tem aí, hein, cara? São apenas 2. Nesse deck. Só o surfista e o Senhor do Fogo, não é isso? Não, os Arautos. Não? Os dois Arautos é o surfista e o Destruidor, que é aquela armadura. Ah, Destruidor, armadura lá do Thor, né? Isso. Tá. Então vamos falar do nosso querido amigo surfista. O surfista já saiu há algum tempo, né? É, já fizeram um preview, foi um dos primeiros. Preview dele, né? Da invasão cósmica. Isso. Durante a sua fase de preparação, ele busca a sua prancha. Prancha pra ele dar surf no jogo. E pode você carregar busca nele. No deck, tá? Só, isso. Só pro pessoal entender. Isso, né? Você já carrega nele direto. Procura a prancha. Já carrega nele. Ele tem ação, que é causar 1 ponto de dano penetrante no alvo. Você pode escolher uma carta de ataque energético, o personagem, se ela estiver carregando, descarregá-lo. Ou seja, você pode atacar um personagem X e descarregar uma carta de ataque energético do Y. Ou seja, você estaria causando, em termos, 2 pontos de dano penetrante. Em termos, né? É, né? Porque quando você descarta uma carta, automaticamente ele tem menos energia depois, né? Ele tem menos sobrevida, o personagem. Exato. Então é praticamente causar dano, né? Por mais que o nome não seja esse ali, você está causando dano, né? E agora temos que falar também de... Se falou do surfista, tem que falar do quê? Da prancha. Da prancha. A prancha é um suporte, tá certo? Não, a prancha é uma habilidade. Eu queria ter deixado pro final pra falar sobre a nova habilidade, que é o poder cósmico, né? Mas, felizmente... Pode deixar, então. Não, fala logo. Vamos falar logo, né? Já abriu o assunto. Prancha do surfista. É um item único. Itens únicos, você só pode haver uma carta desse no deck. O personagem que está com a prancha ganha voo. Esse personagem também ganha escudo mais 1 e poder cósmico. Você ganha o poder cósmico. É estranho, né, falar? Uhum. O poder cósmico. É. Se for chamar, se ficha prateada. É, o poder cósmico é um novo tipo de poder que foi... Isso, é um novo tipo de habilidade. Surgiu nessa expansão, né? Exato. Aí você ganha também... E o cósmico? É a sua expansão, invasão cósmica. Vai vir vários cosmos fumando e caindo na Terra. Essa é o novo deck do Marvel Battle. É isso mesmo. Então tem a habilidade Poder Cósmico, ela é uma habilidade geralmente que é muito boa, mas você tem que pagar um custo pra isso. O custo é esse. O custo é você ter que botar X cartas embaixo na base do seu deck e seus recursos. E você só pode usar essas ações de energia de Poder Cósmico se você tiver as cartas para colocar embaixo do seu recurso. Um exemplo aqui. Raio Cósmico. Energia Cósmica 2. Aqui já explica. Qual parte do custo dessa ação? Antes disso, é assim. Raio Cósmico custa uma capacitação e dá 4 pontos de dano. Isso. Ou seja, é uma habilidade barata com muito efeito. Uhum. Só que, para usar a habilidade, você precisa pagar o custo de energia cósmica, que é 2. Ou seja, você pega 2 cards do seu recurso e coloca na base do seu deck. Isso. Ou seja, você perde 2 recursos. Essa é a explicação do poder cósmico. Uma habilidade boa, mas ao mesmo tempo você tem que pagar um custo. Uhum, e vale notar que o surfista prateado só tem poder cósmico com a sua prancha. Mas na verdade ele busca a prancha automaticamente. Só que, como ela é uma habilidade, se ele tomar uma porrada, o inimigo, o oponente pode tirar a prancha dele. Na antecipação ele pode tirar a prancha. Ele então, pode arrancar a prancha dos prateados. Vamos falar de outro personagem bonito e legal? Vamos lá, temos Thanos e Galactus. O que você escolhe? Qual você escolhe primeiro? Começar por Thanos, né? Ah, não sei, cara. Ou o que você acha mais maneiro, deixa por último. Mais maneiro, deixa por último? É. Mas eu já falei do Bob, cara. Mais maneiro eu falei primeiro. Então o segundo mais legal. O segundo mais legal? Então vamos lá. Falar então do Galactus. Galactus, ele tem 10 de energia. Desculpa, 9 de energia. Eu desaprendi agora. 9 de energia, 4 de escudo. 4 de escudo. Tem a genialidade, poder cósmico, poder telecinese e poder telepatia. Ah, cara, e lembrando que 4 de escudo, cara, é escudo pra caceta, cara. E você faz 9 de... Que a gente aí, quando o cara, por exemplo, aquele caçador, é o Korath, ele pode causar 6 de dano no mesmo personagem no mesmo turno. Ou seja, ele causa um dano absurdo, que é 6. Então, no fundo, ele ia causar 2 pontos no Galacta. Ele ia, na verdade mesmo, ele ia passar só 2 pontos no escudo. A não ser que seja penetrante, mas... Exato. É normal. Então vamos lá. O Galactus, pra entrar em jogo, tem que ter uma série de coisas ali. Série não, duas coisas, né? Que pra ele colocar, você tem que ter, estar com o cenário véspera do julgamento em cena. E um outro personagem com a criação Arautos de Galactus. Então, ou seja, ou é o surfista, ou é o destruidor. Destruidor na armadura, quarto-era é destruidor. E tem o destruidor também da gangue. Uhum. E esses personagens não podem ser alvos de ações enquanto você controlar um único personagem com a criação Arautos de Galactus. Ou seja, enquanto você tiver o surfista ou o destruidor, o oponente não poderá atacar o Galactus. Agora que eu vi o alter ego dele, galã, velho. Ele é bonito pra caramba, Galactus de galã. Ele tá parecendo um Arnold Schwarzenegger, né? Se você tirar dele, é o capacete dele, cara. Se você tirar o capacete dele, é o Francisco Ovo. Agora eu fiquei muito seduzido. Então vamos lá, a ação dele. É uma ação imprevista chamada Devorar Planeta. Devorar Planeta tem custo de energia 4, que é bem alto. É aquele lance que você pegar 4 cartas. 4 cartas do recurso e botar embaixo do deck. E aí você coloca os 10 cartas do topo do deck do jogador alvo no recurso daquele jogador. Aí você pensa, você pode usar o Galactus tanto para você colocar mais recursos cartas no seu recurso, no seu próprio deck, uhum. Ou você pode tentar acabar... O jogador alvo não é o oponente, né, cara? Exato. Isso. Ou seja, você vai colocar 4 cartas para debaixo do seu deck e vai colocar 4 no seu recurso. 10. 10, isso, desculpa. Não, você vai botar 4 pra baixo e vai comprar 10. Ou não, você compra. Pode tentar exaurir o deck. Não, é diferente, você não compra. Você não compra a carta, é diferente. Você coloca no seu recurso. É verdade, tá certo. Desculpa. Você baixa direto pro recurso. O Galactus, ele é uma carta que, se entrar no final do jogo, ela é fatal. Você vai acabar com o jogo. Verdade. Mas eu tava numa carta assim, não é o que a gente esperava do Galactus. A gente esperava algo mais. Como um Exódia do Batocínio. Entrava e acabava com o jogo. Exódia? Pra sódio? Cara, a questão do Galactus eu vejo assim, é que ele não é um personagem que você não pode evitar, mas ele, cara, ele desbalanceia o jogo assim com muita força. Por exemplo, primeiro que se você tiver, ele só entra com o Arauto em jogo, e se tiver o Arauto ele não pode ser alvo de ação. Só que você ainda vamos tem que ter o cenário em jogo também. Tá, tem que ter o cenário. Mas vamos supor que ele dure duas rodadas. Se ele durar duas rodadas, você, e tiver do meio do jogo pra lá, você vai deixar o deck do oponente, cara, fininho, cara. Você vai detonar o cara. Mas aí você se você estiver precisando de... O Galactus, quando o oponente matar o Galactus, o jogo vai ter acabado. Por quê? Porque o Galactus tem 9 pontos de vida, e você vai ter que ter em campo ou o Destruidor, que tem mais 5, ou o Surfista Prateado, que tem 5 também. Ou seja, vai sobrar um ponto de vida seu. Cara, na verdade, então, é uma armadilha ter o Galactus, né? Não vale a pena mesmo. O Galactus, a maioria dos jogadores acha que veio pra enfeitar fichário. Pode ser que eu esteja errado, né? É uma edição muito nova, o pessoal ainda não usa direito, mas a princípio é pra enfeitar fichário. É porque no fundo, você matar o surfista não é tão difícil assim. Não. É um personagem forte, mas se você tiver uns dois personagens ali legais, você consegue derrotar ele. E foi quando caiu o surfista, o Galactus cai, cara. E, É assim, o Galactus cai mais ou menos. Né? Você tem que causar aí pra derrubar o Galactus 13 pontos numa tacada. E se for em duas tacadas, você tem que causar 18. Porque, pô, ele segura 4, né, cara? Ele não tá pra cair assim, não, hein, cara. E custa zero pra fazer o que ele quiser. Ele não tá aí pra cair mole, não, hein. É, mas aí, ainda além disso, pra ele entrar, você tem que ter o cenário, véspera do julgamento. Tudo bem. Quando... Mas olha só, a questão é a seguinte: se ele durar 3 rodadas, ele acaba com o jogo. Entendeu? É, só que é o seguinte: o véspera do julgamento. Ele não vai entrar no jogo no começo. Fala. O véspera do julgamento, quando ele entra, se você não controlar nenhum personagem com afiliação Arauto, de Galactus, você vai procurar por um personagem com essa afiliação. Ou seja, vamos supor, você está com Galactus e o surfista na mão. Você pode buscar indo o destruidor e colocar os 3 em jogo. E se você tiver recursos pra isso. Beleza. Pra você vencer o jogo, você teria que acabar com o surfista, acabar com o destruidor, pra depois ir acabar com o Galactus. Certo. Ou seja, até você vencer esses dois... O Galactus tá devorando o seu deck, né, cara? Exatamente. Ou até mesmo... Isso, ele tá... Que o deck tem 40 cartas, tá certo? O deck do Garocinho. 60. Você já começa comprando 10. Ou seja, você tem 50 no deck. Você não dura mais 5 turnos. Isso sendo otimista, né? Verdade. Cara, ele, vou te falar, não é tão assim não, hein, cara. Ele é uma carta que você... tiver um jogo legal, ele acaba com o jogo, cara. A ação dele é boa, mas o custo dele é muito alto. Sem contar de todos os... Qual custo? Porém, pra ele entrar. É 9. 9 pontos. É, então, é, mas ele é uma carta do meio do jogo, né, cara? Você vai baixar ele do meio do jogo pra lá. Isso, você vai ter que ter o cenário. Isso. Vai ter que ter o cenário e um arauto em jogo. Se você tiver o cenário, você vai ter, pode ter um arauto, né? É, porque o cenário já traz o cara. Então vamos continuar a falar de... Vamos lá. Falar de outro personagem? 4 Galácticos. 4 super raros. E o último personagem, Thanos. O Galactus. Lembrando que Galactus é ultra raro. Super raro é diferente. Ultra raro. Thanos. E o Thanos também é ultra raro, né? O Thanos, você olha pra ele, o cara tá musculoso, né, cara? Olha o queixo do cara. Tudo derruba ele com soco, né? Porra, cara, o queixo do cara tem ruguinha, cara. Cara, o cara... Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 queixos. E Thanos foi uma carta que muitos jogadores falaram que iria desequilibrar muito. Sinceramente... Eu acho que ela pode realmente desequilibrar. Se ele entrar em jogo com algumas coisas já em jogo, ele vai desequilibrar muito. Graças a tempo custo 7. Ele entra assim. Ele diz que enquanto esse personagem estiver carregando 2 ou mais cartas de habilidade de item único, seria a prancha. Estar com a morte. É, a prancha, o cubo cósmico, né? Isso. Essas coisas. Torna-se uma ação imprevista, ou seja, o ataque dele passa a ser uma ação imprevista. Se esse personagem usar a ação flertar com a morte, ela causa mais X pontos de dano no alvo. X é igual ao número de cards de habilidade de item único que este personagem estiver carregando. Ou seja, se ele estiver com 2 item único, ele causa mais 2. Se estiver com 1, causa mais 1. Né? Isso, exato. O problema é... Flertar com a morte, fala. O problema é porque essa ação será uma ação imprevista. Por quê? A maioria dos itens únicos, quando estão no seu recurso, você tem a possibilidade de carregar em algum personagem. Ou seja, mesmo que o Thanos não entre com essas cartas mágicas, se elas tiverem o seu recurso, você vai conseguir colocar no Thanos. Você pode carregar automaticamente, você vai botar ela. Isso. E o Thanos vai usar uma ação imprevista e, com certeza, praticamente ele vai matar qualquer personagem do jogo. Porque ele vai causar dano penetrante. Flertar com a morte custa um ponto de capacitação. Isso. E energia cósmica 2. É aquele lance de botar 2 cards do recurso na base do deck. Isso. Flertar com a morte causa um ponto de dano penetrante no alvo. Cara, ele não vai matar um personagem. Se ele tiver, por exemplo, o cubo cósmico, ele vai causar 2 pontos de dano penetrante. Se ele tiver com o cubo, ele vai causar 3. De forma imprevista. É. Não, ele tem que ter... Só que pra usar imprevista, ele tem que ter 2 itens. Ou seja, ele tá com 2 itens. Só nisso ele já vai causar 3 de dano. Se ele tiver com o cubo cósmico, ele vai causar mais 2, porque o cubo cósmico faz todas as ações causar mais 1 de dano, sem contar com a dele. Ou seja, o Thanos vai causar muito dano. E o problema é ser uma ação imprevista. Vai dar 4 dano penetrante. 4 danos penetrantes com uma ação imprevista. Isso é um Esse dano cara mata o Galactus, velho. Mata o Galactus fácil. E sem contar os bônus de cenário. E também uma coisa que foi pensado, o Thanos, ele é um personagem com uma filiação vilão. E na edição anterior, saiu um personagem EV, que era o Mephisto. O Mephisto, ele pode ser a evolução de qualquer personagem vilão. E ele ganha os poderes e textos das cartas de todos, ele ganha a ação de todos os personagens que ele estiver carregando. Ou seja, ele vai ganhar o poder de fletar com a morte. E vai causar um dano bem grande. E... Peraí, o Mephisto vai evoluir do Thanos e vai ganhar os poderes? Ele não precisa nem evoluir do Thanos. Porque quando o Mephisto entra em jogo, você pode carregar cartas nele. Se o Thanos tiver no seu recurso, você vai carregar o Thanos nele. E ele vai poder usar as ações do Thanos. Caraca, olhei. Parabéns. É uma carta de... Porra, uma carta Game Breaker, né? Como chama. Uhum. Uma carta quebra-jogo. Sinistro. É, cara. Então é isso aí. Você quer falar mais de alguma carta aí, Rafael? Mais alguma coisa? Não, eu queria falar só de mais uma cartinha que deu uma dinâmica bem legal pro jogo. Que é... Pode parecer assim... Você vai rir da minha cara, mas é a Sina. Tá? Nem sei, é da Irmandade dos Mutantes. Irmandade dos Mutantes, a Sina. Isso. E diz o seguinte, o texto da carta diz o seguinte. Todo dano que seria causado a personagem com a filiação Irmandade Mutante, que você controla, durante a fase de preparação dos turnos de outros jogadores, é reduzido a 0. O que isso significa? Nenhum personagem da Irmandade Mutante vai tomar dano de ações imprevistas, que são feitas no turno de preparação do oponente. Você pode achar isso bobeira, mas isso no jogo é uma diferença enorme. Você evitar o dano da preparação dos oponentes... Da Irmandade, claro. É um deck super temático, né? Isso. Temático. Como é o deck de múltiplas identidades da Irmandade Mutante, tá certo? É, exato. É. Essa cena entrou com uma coisa bem interessante. Não, maneiro, né, cara? Foi? Ela naquele deck, ela, num deck temático, ela também parece ser bem game breaker, né? Porque, por exemplo, você vai ver que eu tenho um monte de habilidade imprevista do outro lado, né, cara? Uhum. Fazendo, porra, maneiro. E ela ainda causa 2 pontos com capacitação 1. É, isso é uma habilidade. 2 pontos de dano. Habilidade razoável. É, habilidade normal, isso aqui. É o basicão de cada personagem. Mais alguma coisa? É, cartas interessantes, sinceramente, eu ia ficar aqui a noite inteira falando. Ou o dia, ou a tarde, tá, não sei. Que horas fale, você fale rapidamente sobre outras cartas que você acha maneira aí. Cita. Só vou falar de um suporte. Vamos falar de um suporte. Gerador de raios gamas, esse até vem no deck dos guardiões. Gerador de raios gamas é um suporte. Quando o gerador de raios gamas entra em cena, você tem que incapacitar um personagem seu com genialidade. E uma vez por turno, um personagem seu pode usar essa ação chamada Força Gama, que causa 4 pontos de dano no alvo, o custo 1. Ou seja, um personagem seu golfinho poderia utilizar essa ação, que não tem uma ação interessante. Falei de um suporte. Os personagens com genialidade normalmente são fraquinhos, né? Isso, dá dano. E agora vamos falar de outro aqui, um cenário chamado Batalha nos Céus, que é o seguinte: personagens com voo só podem usar ações em personagens com voo, personagens sem voo só podem usar ações em personagens sem voo. É basicamente isso. Maneiro. Ou seja, pessoal no chão e pessoal no céu. Ótimo. Tem a figura da carta é maneira pra cá. É, né? A máquina de combate ali. Interessante que ficou aqui a máquina de combate do lado dela, patriota, né? Uma coincidência aqui. Patriota de ferro, no outro cenário, que é o combate ao crime, né? Isso. Combate ao crime e interrogação. Porque já tinha a carta combate ao crime. Combate ao crime? Combate ao crime? Tinha a carta combate ao crime sem interrogação. Agora tem combate ao crime com interrogação. Até assim, tá, o combate ao crime com a interrogação, sempre que um personagem com Vingadores, Sombrios ou Thunderbolt causa dano, causa mais 1 de dano no oponente. Beleza, o que mais? Uma carta, um cenário que eu achei bem interessante, que é No Lugar Errado, que no início de fase de cada turno, cada jogador escolhe uma filiação, e a filiação que esse jogador escolheu, o oponente não pode usar ações com os personagens com essa filiação. Ou seja, só pode usar um personagem pode usar ação. Ou seja, se eu tenho um deck de X-Men, o cara vai escolher X-Men, eu vou poder usar ação com um personagem só. Muito. Uhum. Então, cara, foi isso aí. Você que acompanhou a gente aí, viu as cartinhas que estão vindo na Invasão Cósmica. Vem muito mais coisa, né, cara? A gente citou algumas coisas aqui que a gente achou interessante. E, cara, eu tô doido pra jogar. Quero ver o dia que você vai vir. Rafael, obrigado pela visita aí, obrigado pelos comentários. Tem mais algum comentário final aí pra falar? Ah, eu tenho mais 100 cartas pra comentar aqui, mas você tá me cortando, então não tem mais nada pra falar, né? Não, cara, vai comentando aí que eu vou desligando aqui, falou? Quero pra te falar, assim, deixa eu... Até mais, cara, valeu. Valeu, Vitor, abraço. Mas, amigos, estamos aqui no nosso querido feedback, para dar o feedback do nosso... Do quê? Do nosso episódio. Hoje foi um episódio tipo sabe aquele viagem no tempo? Tipo Doctor Who. Eu estava falando com vocês, de repente eu estava falando com o Rafael, de repente estou falando só com você. Falei. Falei sozinho no comercial. Dança com as cabelas, na verdade. Foi tipo isso. É, a gente só tinha 3 lugares, 2 lugares, aí foi, né? Tipo isso aí. Vamos então falar dos nossos queridos feedbacks, Bruno? Vamos lá. Meu. Vamos lá. Tem feedback nessa coisa? Temos alguns e-mails e temos, claro, um texto gigantesco que eu não aguento rolar pra... Aí, já cansou meu dedo. Ah, tá, do nosso querido. Você rola até o final, Carlos. Carlos Augusto. Eu falei pra ele já uma vez, cara, e falei de novo. Cara, faz um blog, cara. E fala assim, veja o post no meu blog. Aí você vai lá e vê. Vamos começar por ele, então. Carlos Augusto aí tem uma mensagem gigante. Eu vou ler, depois você vai ler alguns e-mails pra gente. Carlos Augusto começa assim. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Muito obrigado. Bruno também agradece, apesar dele não ter falado. Obrigado! eu corrijo suas gafes sociais, entendeu, Bruno? Eu vou esse analisando. Esse negócio de ser social é overrated, como as pessoas dizem. É mesmo, cara. Eu não acho, não. Eu acho legal. Eu sou uma pessoa social. Eu gosto das amizades, de ter amiguinhos e de ser feliz. Coisa que você não gosta. Essa mensagem que segue abaixo segue como original escrita 3 semanas atrás, mas como minha internet tem estado ruim, já faz 3 semanas sempre tentando e nunca conseguindo enviar essa belezinha. Aviso que está defasada, mas como eu fiz de uma maneira que achei muito legal, muito da hora, resolvi que não poderia de maneira alguma deixar de enviar para vocês, espero que gostem. Aviso importante, vejam o vídeo ao final do comentário só se quiser. Ah, já vem coisa. Marvel logo avisando que é Alien Isolation, altamente contraindicado para pessoas sensíveis que não aguentam coisas de terror. Não, mas peraí. Aí eu tenho que fazer uma pausa. Ele avisou. Vamos fazer uma pausa porque a pessoa mandou e-mail falando sobre Alien Isolation. Eu estou com minha irmã aqui do lado, ela fez cara de maravilhada. Cara, o jogo é muito maneiro, cara. É mesmo, cara? Assim, ele não é de terror. Ele te dá um... É de sustinho, é de sustinho. É, porque tem um alien lá, e qual é a parada do jogo? Você não consegue matar o alien. O que você consegue fazer é criar coisas pra afastar ele de você, entendeu? E ele tem medo de fogo, então tem uma parte do jogo que você pega uma arma de fogo, e aí você consegue dar um susto nele, né, um afastado. Mas, cara... Show que é muito maneiro. Eu acompanho. Arma de fogo que você diz é um lança-chamas. Lança-chamas, né? Isso aí. Ah, porque pistola é uma arma de fogo, né? Não, tem molotov também, mas molotov é muito mais difícil de mirar. Entendi. Eu acompanhei o gameplay inteiro de 2 youtubers e o jogo é muito divertido, cara. Ele é tenso. Pra você acompanhar o gameplay inteiro. Cara, 25 eu lembro episódios. Que o último gameplay que você viu inteiro foi do Zombie U, não foi? Ah, não lembro. Eu sei que, assim, não é um gameplay, um vídeo só, não. É uma série, né, que eles chamam, com 25 episódios. Separado. E você viu os 25, foi isso? Eu vi os 25 duas vezes, né? Que eu vi em 2 canais diferentes. Ah, legal. Cara, entendi. E os detalhes de a forma como o jogo está sendo construído, o design, o gráfico, é muito forte. Tem que ver. Mas vai lá. Pô, foi mal. Vou procurar a TV então, cara. Eu vou estar aqui, vou estar o Kizu aqui, um cara brasileiro que é muito engraçado. Que é o Alan, do canal Electronic Design TV. O nome é muito difícil, mas vai estar aí no post. Tá, eu vou dar uma olhada, só que por via das dúvidas eu vou ver de manhã. É melhor. Vamos lá então. Ele vai deixar 3 comentários. A gente vai fazer com o Carlos daquela resumidinha de sempre. Ele vai deixar 3 comentários, um sobre piadas ele já deixou. Comentário sobre a lista do ICV2 está a caminho, espero que consiga deixá-lo a tempo. Bom, vocês devem estar se perguntando o porquê deste e-mail. Ok, eu respondo. Esse e-mail não foi ao caso, foi proposital. Ainda bem, né? Imagina se você escreve um e-mail ao caso, significava que você... O e-mail é gigante, ó, cara. Ou então alguém está te controlando sua mente, né, cara? Pois estamos para fazer um feito sem precedente na história da humanidade. Olha, fiquei bolado. Exatamente por isso não poderia deixar de comentar de maneira alguma uma coisa tão fantástica que só imaginávamos ver em filmes como Star Trek ou Star Wars. É, gente, nós estamos para conseguir um feito extraordinário, e por que não dizer além da imaginação? Cara, ele não só escreve e-mail gigante, ele vai enrolando, né, cara? Cara, mas isso não é pra você, né? eu acho que ele tem motivo de fazer. Né? Talvez. Outro motivo pra. Fala. Talvez é por isso que ele gosta de ouvir a gente. Vai ver, é por isso que ele é uma das 3 pessoas que nos aguenta. Muito obrigado, cara. Nossos 3 ouvintes estão aí. Olha que o nosso rapaz do Acre vai reclamar de novo. Nosso quê? O rapaz do Acre. O rapaz do Acre, é verdade. Charles X. Xavier. Porque apesar de eu amar ver vocês sentindo medinho... Ah, tá. Outro motivo para enviar esse e-mail é deixar claro que eu não vou mais mandar assunto de terror. Muito obrigado. Okay. Acho que finalmente você entendeu quando eu ameacei ele com imagens pornô gay. Tá. Pensei que era Block que foi ameaçado. Não. Eu ameacei ele com imagens pornô gay e ele parou. Ah, tá. Não vou mandar mais não. Muito obrigado. Acho que você entendeu o recado aí. Porque apesar de eu amar ver vocês sentindo medinho com as historinhas que eu mando e ainda por cima ter uma pontinha de dúvida, sim. Eu tenho dúvidas, sim, pois acho que vocês estão fazendo tipo. Motivo? Nunca consegui assustá-los de verdade. É porque a gente não vê os filmes, entendeu? A gente pula de 70. Mas apesar de tanto amar e ser fácil para que eu fale de terror, não sou um sem noção. Sei até onde uma brincadeira, por mais bobinha e inocente como a minha, pode ir, e sei que quando ela não faz mais tanto efeito. Então irei mudar minha imagem desta aqui, aí ele mandou uma imagem que eu não vou clicar, para praticamente esta aqui. É, eu não vou clicar, fiquei com medo. Não vou. Tá, eu vou clicar. Você. Clica aí. Clica você que tá macho. Você tá macho. Vamos ver, vamos ver. Você hoje. É porque tá, tá machão. Não é que eu tô macho, a família toda tá em casa, entendeu? É pessoal. Ah, entendi. Ah, tá barulho. Tranquilo, é tranquilo. É um vampiro tirando ontem aqui, Lorde, né? Com uma dambacinha no fundo. Entendi. É, amigos, irei me tornar no mais. Que, aliás, irei tentar. Que, aliás, desculpa, mas ele, os dois links são iguais. É, né? Igual. Eu vi. É o mesmo. Ele mesmo, fez sem querer. Ele mandou a mesma imagem, cara. Isso aí. É. Então ele diz que vai se tornar um Einstein, pois ele adora coisas científicas e tecnológicas. Ou seja, ele gosta de terrores, ciência, de RPG, de quadrinhos. Por isso que ele gostou do Einstein. Ele não gosta de terror. É. Como eu amo falar sobre esse assunto. Amo falar sobre a teoria da relatividade, teorias do wormhole, multiverso e as futuras viagens espaciais, assim como as tecnologias que os cientistas estão estudando e tentando desenvolver. Todos esses assuntos me chamam muita atenção, mas sci-fi, mais sci-fi, impossível. Eu não sei se ele falou que ele não pode ser mais sci-fi, ou se aquele canal, porque ele escreveu com Y, né, que é o canal SYFY, se ele diz que é impossível gostar daquele cara, não sei, né? Eu realmente não agora, entendi essa. Eu tinha entendido como... Tipo, sci-fi. Mais sci-fi? Possível, né? Essa palhaçada. Sci-fi. Eu acho que foi isso que ele queria. Essa merda. Que a gente, que eu adoro os Sharknados e Mega Sharks contra Croco, Thunders e qualquer coisa dessas eu acho massa. É, mas antes que eu comece a falar sobre o tema, toque por favor essa música de 2001, Odisseia no Espaço. Eu vou tocar aqui. Então, colocaram a musiqueta, estão preparados? E ele faz a abertura do Bazar dos Magos aqui, que eu não vou ler, que eu vou guardar. Eu falei pra ele que ele vai ser o abertor oficial da Bazar dos Magos. Ele escreveu, é um ótimo nome. Ele escreveu. Ele escreveu a abertura dos Vikings. Eu vou lê-la, cara, pra gravar a abertura. Por isso que eu não gravei com vocês lá. Eu vou ler. Ele escreveu 40 páginas de uma abertura. Eu vou ler essa toda. Essa é a abertura mais longa. E essa aqui do sci-fi eu vou usar no próximo também. Aí manda e-mail, link, blá, blá, blá, pontinho, pontinho, pontinho, link, Houston has a problem, hahaha. Então, vamos começar. Aí depois disso tudo, ele fala o seguinte. Então, galerinha, vamos começar. Ele vai começar o e-mail agora. Entendeu? Ele faz isso, sacanagem. Eu acho, cara, que ele quer fazer um podcast dele só, da gente lendo. Sabe qual é? Pode tipo, ser, é um roteiro, né? Do podcast, isso aqui. Isso me lembrou aquele app de Employee in the Morning. É tipo o show do Carlos, né? É tipo isso, né? Talk show. E a gente lê pra ele. Isso aí. Então ele fala assim: vocês viram que nossos cientistas estão tentando pousar uma sonda em um cometa pra descobrir a possível origem? Cara, eles não estão tentando, eles já pousaram. Quando ele escreveu esse e-mail, estavam tentando, né? Então, nós pousamos num cometa, bro. Nós. A raça humana. Cara, olha só, eu pego um trem todo dia. Pousar num cometa é mole. É mole, né, cara? Se você consegue lugar sentado na central, porra, cara, você consegue pousar num cometa. Pô, se eu consigo lugar sentado. Aí ele fala sobre a origem da vida, um negócio sobre criacionismo, evolucionismo. Cara, eu não vou discutir isso aqui não, Carlos. Vamos passar. Ele fala que acredita em Deus, que Deus é maneirão, que é um ser de luz, que é não sei o quê, que é pura luz. Ele acredita também na evolução. A chance de haver vida em outro planeta é muito grande, inclusive. O que, que você acredita, Bruno? Você acredita em vidas em outro planeta? Em outro planeta? Ah, cara, eu acredito, mas eu tenho cagaço delas. Se elas continuarem lá, eu apeteceria muito. Vocês estão ouvindo isso e rindo do nosso podcast Outra Galáxia? Continue aí. Fiquem aí, por favor. Eu tô cansado, podia ter feito um livro. Fiquem aí, obrigado por não ter vindo, sabe? Uma parada assim. É, tipo aí, né, cara? Eu também acho que existe vida em outros planetas, então. Eu também acho. E entre, mas você entre, tem cagaço ou não? Essa aqui é a pergunta. Eu não sei, cara, porque é tipo assim, é a mesma coisa quando os europeus descobriram vida na América. Tá, mas tem eu não sou mais avançado. Assim, não, eu sei. Que me perdoe os índios, mas eu não era os índios, entendeu? cara. É, né? E assim, mas se a gente levar por aí, os europeus chegaram e mataram os índios todos, né? É, exatamente então, isso. Exatamente. Então, olha aí. Esse é o problema. Destruir os índios. E acha que eu tiro meu cacaço pelo quê? Por eu não ser o único? É pelo que eu não quero ser destruído, cara. Eu não quero virar escravo sexual de alienígena. É, mas tem aquela, tipo, tem aquela piada da internet, né? Tipo, somos muito avançados e visitamos a Terra pra roubar vacas ou a plantação. Isso é verdade. Aí ele discute isso aí, ele discute evolucionismo e criacionismo, que eu também. Eu acredito nos dois, acho que Deus criou o mundo e todo mundo começou a crescer dali. Deixa que foi tipo um programador que largou o programa funcionando, sacou? Ele colocou pra rodar, né? É, e a gente na verdade está em debug até agora. Ele está tentando debugar, entendeu? É verdade. Ele tá fazendo debug da Terra e um dia chega lá. É, então ele fala, sendo sabedouro, que os cometas carregam centelhas de vidas, como aminoácidos básicos para a existência de vida, além de que carregam água. Sim, amigos, os cometas são fontes. Eu sabia, cara, eles são blocos de gelo, alguns são blocos de gelo, eles têm água. Não, cara, Carlos, desculpa, cara, eu vou pular. Vamos lá, vamos para os assuntos do podcast aqui, ó. Olha, Vitor, os Space Marines, eu pulei um monte. Cadê? Tá, ele fala RPG, que é o Warhammer 40k, e ele fala do Warhammer. Ele fala, olha, Vitor, os Space Marines não são paladinos nem clérigos, eles são guerreiros espaciais altamente treinados. Eu falei que um cara parecia um paladino, é porque ele parecia mesmo. E modificado geneticamente para que não sintam medo nem dor. Já ouviram falar sobre o escudo do mestre? Pois aqui vai dividido em três partes. Vocês entenderam muita coisa. Vitor Capivara e Guilherme Cheis Ravena falaram muito bem, então não preciso falar muita coisa. Ele tá falando do podcast Escudo do Mestre, da Terceira Terra, se não me engano. É isso mesmo, agora, porra, sua leitura tá doida, cara. É, cara, aí ele manda aqui uns links aqui sobre o Warhammer, né, do Escudo do Mestre, manda as três partes de Warhammer, e aí ele manda a imagem do buraco de minhoca, dos wormholes, e ele manda... Que loucura, velho. Ele manda muita coisa. Oi. Bruno, só pra completar, qual videogame você tem? Ele pergunta, PS3, PS4, X1, Xbox One ou PC? PC, eu tive... Já jogou esse... Cara, eu tive um Super Nintendo, foi o único videogame que eu tive na minha vida, depois disso... Foi... O único console que você teve foi Super Nintendo, o resto tudo PC, né, Bruno? Foi, cara, é porque falaram que informática ia dar dinheiro, né, e até hoje eu tô tentando fazer dar dinheiro, né? Até hoje você tá tentando. Diz o Paulinho que quem gosta de jogos é gosta de PC, né? Jogo é no PC. É, fala, jogo é no PC. Como eu só tenho PC, eu concordo com o Paulinho. Cara, e você jogou o Alien Isolation ou você só viu o gameplay? Ah, eu só vi o gameplay. Porque assim, tá meio caro ainda, né? A nuvem, que é um... a gente não tá ganhando por isso, não é chapar, mas a nuvem é foda. Ela é a única empresa brasileira de jogos que eu vejo dando promoção de verdade. Ela fez uma promoção que o jogo tá... É tipo a Steam, né? Assim, ela só ganha um pouco mais no meu conceito porque ela é brasileira, né? E é difícil você ver uma iniciativa brasileira fazendo esse tipo de coisa, né? O jogo tá R$115, eu acho, R$110, e na nuvem tá R$60 semana. Então, vai. Mas no PC eu tô pensando em fazer a atualização dele, cara. Ele não tá bom pra rodar esse jogo, não, mesmo. Então ele pergunta se você já jogou e fala que o jogo é um jogão. Você joga com a filha da Ripley. Isso e faz jus ao filme Alien o Oitavo Passageiro, que é um jogo massa, recomenda. Ele bota o trailer do jogo aí. O Bruno também vai mandar os links dos gameplay que ele viu e a gente vai colocar tudo isso aí. Ele fala, gente, isso é tudo, espero que gostem, até mais. Beleza. Mas ele manda um outro e-mail, que esse eu vou ler todo. Porque dessa vez ele mandou um e-mail conciso, cara. Sacaneou, cara. Ele mandou conciso, sim, pequeno e tal. E aí eu vou ler todinho, que é o seguinte: Vitor e Bruno, hoje eu não deixarei piadas, pois não vejo motivos para isso. O mundo hoje está mais triste. Cara, de boa, não estou chorando, mas estou muito triste mesmo. Quase tanto a ponto de chorar. Não a ponto de como foi quando meu pai se foi. É, ele fala que não foi como o momento que o pai dele se foi no começo desse ano. Ele perdeu o pai no começo do ano. Caramba. É, cara, assim, sinto muito. Exatamente. Né? É um momento aí triste de verdade. Espero que você esteja tendo força e que a sua família toda esteja tendo força com você. E eu não sei qual é a sua religião, mas da minha parte eu espero que Deus te abençoe de verdade. Ele fala sobre o Chaves, cara. Ele fala que precisa assistindo El Chavo de Locho. Sorri muito assistindo o Chaves e até é meio difícil de acreditar que ele foi assim. Ele fala da morte do Roberto Bolaños. Até agora estou em choque. Eu chego até em não acreditar que isso seja verdade. Deixo apenas essa singela homenagem para compartilhar com vocês. Quem gostava do Roberto Bolaños vai sentir quando ouvir essa música, mesmo que sim. Gostava tanto de você, é uma versão cantada pelos Titãs. Tem um link aí, nós vamos botar também no post. Mas se você não tiver... Se você for lá no comentário do último post, você vai ver o link que ele botou. Gente, se vocês gostavam mesmo dele, não deixe de assistir essa singela homenagem. Confesso que estou escrevendo esta parte aqui em lágrimas depois de ter assistido o vídeo. Com vocês, a homenagem feita pelo Zé Graça, um canal do YouTube. E tem também o link aí da homenagem. Me despeço por hoje. Boa semana a todos. Mas depois ele manda mais dois links aí, a homenagem do SBT e a homenagem da Chiquinha, do falando aí sobre a morte do pessoal que trabalhou no Chaves. Então fica aí os links que ele mandou, um assunto até bem triste, né, cara? Porque eu também senti um pouquinho, pela primeira vez na internet, as pessoas não ficaram fazendo piada, cara. É verdade. Uma pessoa que morreu. Eu não tinha pensado nisso, tá vendo? Cara, eu não vi aquele bando de piada, assim, tipo, a cara do Didi escrevendo assim, morreu o Roberto Bolaños, sabe qual é? Que eles ficam trocando os personagens. Não vi piada assim, não vi piada debochando, não vi debote, não vi nada, cara. As pessoas meio que deram uma sentida mesmo, né? Tipo assim, caramba, cara. Cara, e aí eu espero que ele esteja num lugar bom, espero que ele esteja no melhor dos lugares, e que quem fica pra ele, né, a família dele, assim como eu desejei pra sua, Carlos, espero que a família dele também tenha forças e que tudo vá bem, que a vida é isso, cara, a vida é uma merda, mas ela continua e a gente tem que seguir, cara. Pô, é assim mesmo. Joseph Campbell tem uma frase muito maneira que ele fala que a vida é uma ópera maravilhosa, só que ela dói. É verdade, né, cara? É um jogo complicado. É foda, é foda. Então, cara, fica mesmo com meus sinceros sentimentos e um abraço pra você, cara, tá? E pra todos que sentem a perda aí do Roberto Bolaños. Bruno! Oi, eu. Vamos seguir aqui com os e-mails, cara? Temos e-mail aqui, ó, da Eliana. Ela mandou um e-mail, eu perguntei que tipo de jogo que ela jogava, ela respondeu, oi gente, sim, eu jogo alguns cards e board games. Sim, ela respondeu, tipo assim, sim, eu jogo. Ah, tá certo, você fez duas perguntas, você joga, é sim ou não? Ah, tá certo. Pô. Oi gente. Eu vou ler com voz de menina, porque ela é menina. Oi gente, sim, eu jogo alguns cards e board games. Eu jogo Zombicide. Zombicide, olha. A gente falou que era um jogo pra menina, né? Jogo pra menina, sacanagem, cara. Não, é aqui, menina. É um jogo que é fácil você envolver as meninas. Ok, né? Melhorou. Foi isso que eu quis dizer. Você consegue levar a sua mulher pra jogar, né? Ela joga e tal. É fácil você introduzir as mulheres nesse jogo. Nesse mundo, é fácil, né? Fazer elas... É verdade. É fácil envolver elas no jogo. Isso, entendeu? E aí eu perdi. Eu fechei aqui pra ver um outro e-mail. Eu jogo Zombicide com amigos e também estou começando a jogar RPG com a nova versão do D&D. Falei D&D Next. Maneiro. Ela joga de druida elfa e também é uma Night Elf druida no World of Warcraft. Olha só. Botou o nome dela aqui. Druida é minha classe favorita. Olha aí, Bruno. Ela é Liana com dois N's e H. E ela pergunta em que realme você joga. Eu não tenho jogado mais. Eu também não. Quando eu jogava, eu tava jogando no Kariwix, que é o realme mais vazio do BR. Do Brasil. E cheguei a fazer um char no Azaron, que é um realme mais cheio. Bruno, qual era o realme que eu jogava? Você o sabe realme que você jogava comigo? Eu acho que era Azaron também, cara. Acho que era esse, que era o mais do Beto, não é? Não era Nemesis, Nemesis? Ou era Nemesis? Podia ser Nemesis. Mas, bom, não sei, mas... Só que olha só, não, Eliana, né? Eu, na maioria das vezes, jogo de Horda, me perdoe. Tauren, Twitter. É, ele é taurino. Ele é. Fala aí. Ah, é. Isso aí. É. Você. Ah, eu entendi por que você joga taurino, cara. Ah, bem. É porque eles são uma Hatman coisa. Ah, mas né? É por isso, né? As vacas não, sagradas. Não é por ser vaca sagrada, mas é porque eles têm uma relação maneira com a natureza. Eu gostei da história dele. É, isso é legal. Mahatma Race. A Eliana, fale qual realm ela joga, porque quem sabe um dia a gente volta a jogar, a gente se encontra, se esparra. É, a gente pode ser, verdade. É, diga aí, e pô, outros ouvintes podem jogar World of Warcraft, vocês podem montar uma guilda, recolher gold e mandar pra gente. Aí eu faço um personagem. E Eliana está passando à frente de muita gente, está comendo mosca. Tô vendo aqui. Olha, não é, cara. Eu tô lendo tudo porque eu esqueci. Por favor, termine de ler os e-mails. Ah, tô ok. Eliakim Kosani, eu vou falar que é um nome diferente, até legal. Eliakim, né? Parece o nome de ancho, né? Eliakim é um de ancho, cara. Deve ser. É. Que um anjo com e o cara foi simples e direto, e com um ladino do ou. Olá pessoal, a Eliana Fagundes me apresentou seu podcast e eu achei muito divertido. Eu não sei se as pessoas. É, ele veio só cumprir tabela. Ele veio só cumprir tabela. Falar assim, ah, beleza, tá. Ela falou, vai lá, manda e-mail, fala pros caras, fala diz meu nome. Tá bom, vou mandar. Eu não sei se as pessoas estão gostando mesmo do podcast, mas assim ela falou, olha, você fala que fui eu e que você gostou. É, e diz que gostou. Não precisa nem ouvir. Fala que... Não, Bruno, eu prefiro acreditar que eles gostaram. No meu coração eles gostaram. No meu coração eles também gostaram. Então, Eliakim, obrigado, espero que você continue aí, conosco. Abençoe nos com a sua participe aí com a gente. Divina. Faz o seguinte, cara, manda um e-mail falando que tipo de jogo você joga, o que você gosta, é bom pra gente conhecer. É, e talvez ele seja conhecido pra Eliana no WoW também, né? Também pode ser, na verdade. Falei. Pô, podia ter uma rixa pelos ouvintes pra ver quem ganha, se é a Horta ou a Aliança. Horda. É, Aliança. A Aliança já tá um ponto na frente. Porque aqui no podcast é 1-1, né? Você é Aliança e o Horta. É, o Gabriel é Aliança. Não, esquece, Tatuel não é time oficial no Pony. Ah, não? Tá. Não. Então tá. E temos um último. Por último, um ataque, uma pilhagem de surpresa, olha, pilhando aí. E aí, ó. Pilhagem de oportunidade. Pilhagem de oportunidade. Ah, olha! Ele se sentiu ameaçado, ele se sentiu ameaçado, você viu, né? Não estou gostando dessa história de um viking invadir o meu pedaço. Olha aí, e aí? Teremos que marcar um conclave e decidir quem será o dono desse spoiler. Conclave significa isso, né, cara? Conclave é reunião viking, será que é daí que vem o nome? Porque a editora Conclave, eles começaram lançando aquele suplemento de D&D 4ª edição dos vikings, eles têm o Midgard e tal, será que tem a ver, cara? A gente agora tem que perguntar aos nossos dois especialistas vikings. É verdade. Não, ele transformou o nosso podcast em spoiler, né? Você não percebeu isso. Cara, né, um spoiler. No caso somos nós somos... Cara, mas pense assim, nós somos tão valiosos quanto jovens donzelas. Eu pensei nisso somos e isso me assusta. Prêmios viking. É, eu não gosto da ideia do que os vikings fazem com os prêmios. Ou eles queimam, ou eles... De certa forma, é assustador. É, eu não sei se isso é um elogio ou se é uma ameaça. Ou se é um elogio ameaçador. É, ou se é algo que... Né? Né? É... Eu sei que eu vou passar a dormir com as costas na parede. Ah, ele falou isso, né? Teremos que marcar um conclave que explique quem será o dono desse espólio, que no caso são vocês. Muito obrigado. Machados tecerão e cabeças rolarão, quanto meu navio tomar os corpos deste impostor. É, só que no meio não tem mar, cara. Você vai ter que ir de trem mesmo. Você vai ter que ir pela... Sabe que seria maneiro? Ah. Seria maneiro se a gente pudesse chamar o Yayan pra jogar por fora. Cara, Yayan, olha aí, fica o convite, cara. Vê se você... É, cara. Então, Yayan, fica aí o convite. Diga se é possível você estar aqui conosco e vamos marcar um Bifrost para ver quem é o viking de verdade nessa parada, nessa bagaça. Não, Bruno. Se, é, tá ameaçando chuva, né? Olha o tempo de novo. Talvez ele consiga chegar até de barco aqui. Olha o tempo. Se chover. Olha o tempo. Olha o tempo. E meu amigo? Oi, eu. É, Bruninho, vamos então, cara? Tem mais alguma coisa pra você falar? Ah, acho que não. Falar ataque de oportunidade. Ataque de oportunidade. Ah, cara, tu sabe o que que tem? Ah, mas que eu acho que eu vou fazer mais um negocinho. Tem a carta do Ivanildo, cara. A gente não leu. Você lembra dela? Você não leu no último podcast? Que eu não li. Eu sei que você não leu porque eu vi o último até o final. Claro. A carta é do nosso querido Ivanildo. Mas antes de eu ler essa carta, que ela está aqui, você viu a carta? Você deu uma olhada? Estou com ela perto aqui. Ela tem aqui um bichinho Jedi, mas eu quero deixar essa carta para depois de novo. Só para fazer suspense pro Ivanildo. Segurar a audiência. Vou segurar a audiência. Parou! Agora você vai ver a carta no próximo podcast do Ivanildo. Tem aqui o pequeno Jedi, mas ele tem um detalhezinho especial. Vamos deixar para depois ou vamos falar agora, Bruno? Você decide. Você. Vamos deixar para depois. Vamos. Deixa a pessoa na expectativa, na tensão. Será que isso é tanta expectativa que as pessoas vão voltar só para ver? Será? Ai, meu Deus! Eu preciso saber qual é a carta! Ai, meu Deus do não, céu! Ela não vai dormir. Vai avançar e voltar pro podcast. Né, cara? Ela não vai dormir algumas noites pensando nessa carta aí. Imagina. Nós vamos destruir o coração de algumas pessoas. Mas ficamos por aqui. Bruno, esse podcast ficou grande, porque eu gravei uma parte com o Rafael, uma parte com vocês, e todas ficaram grandes, e até esse feedback tá com meia hora já. Então vamos. E a gente já está gigante. Então, vamos para casa? Você quer deixar uma mensagem para as pessoas? Uma mensagem para que todos guardem no seu coração durante a semana? Olá, até logo, muito obrigado por você. Gente, um abraço. Fica um abraço para todo mundo. Um abraço especial no seu coração, meu amigo Carlos Augusto. E esperando que todos fiquem bem, nos despedimos. Beijo, tchau. Beijo, tchau.